Fala galera, eu sou Adriano Bucão. Eu sou o Pi. Eu sou o Antônio Teixeira. E eu sou o Neno Fernandes. Vamos para o quarto episódio do Só Gamerscast, para variar com um pouquinho de atraso, mas hoje a gente consegue organizar a agenda. Nesse podcast, o tema principal é sobre algo que todos os gamers estão acostumados a sofrer, o famoso hype. Falaremos também sobre os últimos jogos da rodada e sobre o que a gente anda jogando. Já é de costume, então, a gente sempre começa falando sobre o que a gente está jogando atualmente, né? Nesse intervalo de tempo aí, fala aí pra gente, Adriano, o que é que rolou de gameplay? Vixe Maria, cara. Como já faz um bom tempinho, tem bastante joguinho aqui. Eu tava jogando Ori and the Blind Forest, que é um Metroidvania. Pra quem não tá acostumado aí com o que é o Metroidvania, basicamente uma mistura aí de Metroid e Castlevania. Do Symphony of the Night pra frente. Os jogos Metroidvania, eles costumam ter um mapa gigante, meio que interconectado. O jogador pode explorar, tem algumas partes que não são acessíveis no princípio, mas aos poucos vão ser desbloqueadas, né? Conforme você vai pegando aí itens ou habilidades, que geralmente você recebe após um chefão ou algo do tipo. Então essas melhorias também ajudam o personagem a conseguir derrotar os inimigos mais fáceis, localizar atalhos e áreas secretas aí pelo mapa. Então eu joguei bastante esse Ori aí, terminei, né, ele na verdade. Vocês chegaram a jogar o Ori e tal? Não, esse eu ainda não conhecia. Não joguei não. Pode jogar, fica bem recomendado. A batalha dele é bem simples. Ele não é que nem Castlevania, que você tem várias armas, né, você só tem algumas habilidades. O jogo é bem bonito e acho que inclusive vai sair a continuação dele. Acho que a Microsoft até anunciou. Depois dá uma olhada nos vídeos aí. Pra quem curte Metroidvania, é um prato cheio. Demorou. Já nessa pegada de Metroidvania, aí eu joguei o Hollow Knight na sequência, que é outro Metroidvania. Saiu no ano passado. Pra mim, até agora, um dos melhores jogos de 2017. Facilmente. Acho que até falei com o Pi que eu tava amando esse jogo de paixão. Falou mesmo. Ele tem todos os conceitos, ele chupinha tudo que Castlevania fez de bom e coloca coisas novas, muito bem feito. Joguei também o God of War. Terminou já? Terminei. Aí. Joga na cara mesmo. eu esperava o Antônio terminar aí, mas não rolou. Caraca, mano, eu queria ter o tempo que você tem pra jogar o jogo, mano. Puta, como que... Ah, cara... Nem foi tanto tempo, porque se você for ver aqui os outros jogos, o Hollow Knight até que ele é grandinho, mas o Ori é bem pequenininho. O God of War, eu nem preciso falar muito, acho que um dia a gente vai ter que gravar um podcast só falando dele, porque sim, é muito bom, manteve bem o que é God of War mesmo, é o que o pessoal anda comentando, não mudou tanto a essência dele, né, a questão de jogar mesmo, mas melhorou em todos os aspectos, né? É incrível o que fizeram com o jogo. Eu também joguei o Bloodstained Curse of the Moon. Nossa, excelente, cara. Caraca. Você chegou a jogar? Eu joguei esse jogo. Que jogo maravilhoso. Bom, né? Nossa, pra gente que curte uns joguinhos retrô. Nossa, esse jogo é bom demais. Ficou muito bom. E difícil pra caramba. Difícil. Ele é pra difícil. Caramba. Você jogou naquele modo que é... Você morre e já era lá ou você foi no que tem vidas infinitas? Não. Eu joguei ele normal. Eu zerei ele... Consegui zerar ele normal. Aí tem que zerar ele agora sem o Zangetsu, sabe? Pra fazer aquele outro final. Tem isso. Esse jogo é muito bom, gostei também. Ele é no estilo de Castlevania antigos mesmo. Quem é o criador do jogo? É o Igarashi, né? Então, tá explicado. Ele mesmo. Nossa, mas demais, cara. Criou esse jogo, na verdade, como meta, né? Do Kickstarter. Do Kickstarter lá. Então, saiu aí pra gente ter o gostinho aí pro próximo Bloodstained mesmo. Aí eu joguei também o To The Moon. Vocês já ouviram falar nesse jogo? Não. Excelente jogo também. Bom jogo. Excelente jogo. Que ele é bem indie. Aqueles indie mais indie que pode ter, porque ele é feito tipo no RPG Maker. Putz. Caraca. Só que ele não é exatamente um RPG, só que é um jogo muito bom, cara. A narrativa e a experiência que vai te mostrando na história traz uma coisa muito boa, assim. Você tem que esquecer a questão das ferramentas que foram feitas, né? Onde ele foi desenvolvido. Depois de um tempo, você acha que nem liga mais pra isso. Você tá tão envolvido na trama da história e na narrativa que, tipo, o fato de ter sido feito no RPG Maker é um detalhe, assim. Exatamente. A história é muito bem contada, ela é fechadinha. A trilha sonora foi com o cara mesmo que compôs. O cara mandou muito bem. Ficou... Tá de parabéns. Se vocês puderem, joguem aí. Eu só não gostei muito do... Você jogou aqueles minisódios depois lá? Uh-uh. Que tem mais meia horinha? Não, essa parte eu ainda não peguei. Eles eu achei bem desnecessário, mas o jogo em si é bom pra caramba. Ele, meu, deve ter umas 4 horas. Se vocês tiverem esse tempinho aí, pega e joga, porque vale muito a pena. Acho que todo mundo tem que jogar. Eu tinha deixado na minha lista, tipo, já deve ter mais de ano e eu não jogava. Aí eu falei, não quero começar um jogo grande agora, eu vou pegar pra jogar. Aí é isso. E você, Neno, o que você tem jogado aí? Então, né, já aproveitando que você até falou, né, eu joguei também o Bloodstained. Cara, excelente jogo, assim, demais mesmo poder jogar um Castlevania, né, de novo, com a jogabilidade maneira, trilha sonora maneira. Cara, nossa, a trilha sonora do jogo é muito boa mesmo. E os personagens são legais, são divertidos, né, é um jogo, assim, recomendável. Um outro jogo que eu comecei a jogar agora, finalmente, né, depois de já 2 anos de PS4, e eu nunca tinha jogado ele, tava aqui, guardado, foi o Uncharted, olha só. Qual Uncharted? Thief's End. Tem um que vem a trilogia, sabe? Certo. E um que é só o 4. Aí eu finalmente tô começando a jogar, porque me disseram que eu tinha que jogar na ordem, né? Aliás, eu fui intimado a isso, né? É importante. É bom pra você ter uma ideia da história, né? Pois é. Aí me disseram assim, não, você não pode jogar o 4 primeiro. Vai lá e joga os outros antes. Aí eu fui lá e comprei o jogo, aí ele ficou um ano parado aqui no lacre, aí finalmente tive coragem pra jogar ele. Então, é o meu jogo de console, assim, né? Além dos online que a gente vai sempre jogando. Nossa, Uncharted é uma das melhores franquias pra mim, assim, eu adoro Uncharted, é o tipo de jogo que eu gosto. Foi o jogo que me levou a comprar o PS4. Olha aí, mesmo ele sendo assim, ele tendo aquela coisa linear, a experiência do jogo, ela é bem maneira, da aventura e tudo mais. Então, do tempinho que eu tenho pro console de mesa, tá sendo dedicado a ele. O problema é que o 1, ele ficou um pouquinho mais feio, né? Então, como eu tô jogando na ordem... Não, eu não tô tendo essa percepção, sabe? Tipo, eu não consegui achar ele ruim, porque eu joguei ele primeiro. Foi o que eu já zerei. Aí agora eu tô no segundo jogo mesmo. É, muito bom. No Thief's End. Aí tem aquele salto de qualidade que a gente já vê, né? Mas ainda eu não consegui perceber isso. Mas eu gostei do primeiro, cara. É legal, tudo mais. Eu joguei ele em português. Disseram que o original nem tinha dublagem em português ainda. Só essa versão... em HD, que saiu com esses bônus. Eu terminei agora, recentemente, no portátil, o Phantasy Star 4, muito motivado pelo podcast anterior. Eu não acho ele tão charmoso quanto o Phantasy Star 1. Eu acho que, assim, em questão geral, ele é o melhor da série, como um todo, assim, se você pegar. Caramba, eu nunca joguei ele, não. Ele tem umas músicas icônicas também, assim, não tem aquele charme do primeiro, mas é uma trilha sonora muito boa. Eu gostei muito do que eles fizeram com o sprite, assim. Eles ainda mantiveram aquelas cutscenes, né, com quadros e os personagens falando, mas você tem muito movimento dos sprites dos personagens, dos bonequinhos. Como o Chrono Trigger tinha, né, de espanto, surpresa, de cair, essas coisas. Então, uhum. Ficou bem legal. A história, eu acho ela ainda um tanto... clichê, mas ela traz muita coisa dos jogos anteriores, então é legal você ir revisitando as histórias antigas, o pessoal falando da Alice, né, do Rolf no jogo e tudo mais, é bem bacana. Ainda tem aquele problema de você comprar itens, né, de você não saber se ele melhora ou não. Ele mostra pra que personagem é aquele item Mas você ainda tem que fazer aquela questão de salvar, comprar o item, equipar, ver se melhorou, aí senão você carrega o jogo de novo. Isso ainda continua. E só uma coisa que eu não gostei é que não dá pra você escolher o grupo de personagens com quem você anda, né? Ele é sujeito à história, à narrativa que tá acontecendo, então o grupo de pessoas vai te acompanhando ali. Isso pra mim só foi um ponto baixo, assim, né? Eu queria jogar mais com outros personagens. Entendi. Aí terminei o Phantasy Star 4, eu substituí ele por um outro jogo no portátil, um jogo muito merda, mas, enfim, tô dando a terceira chance pra ele, né, que é o Chrono Cross. Ainda tô no começo do jogo, né, mas vamos ver, né, já tô achando ele merda, mas eu prometo que dessa vez vou me empenhar mesmo, pra ver se eu realmente consigo extrair alguma coisa do jogo, né. Poxa, merda é sacanagem, cara. Ah, não, cara, não. Um dos jogos mais amados aí. Se você pensa que esse jogo é uma sequência do Chrono Trigger, ele parece muito merda, cara. 1 milhão de personagens pra você jogar e você nem se importa com nenhum deles depois de um tempo, sabe? Não dá pra fazer grind no jogo, você não evolui, as batalhas às vezes não têm sentido, né? A música do jogo ainda é muito boa. E aquela abertura em CG que o jogo tem... Aliás, eu acho que junto com a abertura do Soul Edge, era o que vendia o PlayStation 1 na época, né? Eu comprei o Chrono Cross da primeira vez, foi só por causa da abertura. E por causa que tinha Chrono no nome, né? Eu já, tipo, deve ser alguma coisa a ver com o Chrono Trigger. Já achando que era uma sequência, mas na época eu me decepcionei, né? Mas vamos dar uma outra chance pra ele. Também estou jogando o meu xodózinho do PlayStation 2, que é o Rogue Galaxy. É um outro RPG bem na pegada Star Wars, tal como Phantasy Star. Aquela mesma coisa, né? De Stormtroopers. Uma historinha também, só pra você ter uma ideia, né? O protagonista é um jovem rapaz que vive num planeta desértico. E por ironia do destino, descobriram que ele é o escolhido de alguma coisa, né? Então, você já sabe pra onde vai a história. Nossa, que história original, gente. Pois é. Esse daí eu nunca nem ouvi falar, cara, desse jogo. Cara, o jogo em si, ele é muito bom. A trama realmente, ela é clichê, mas o jogo em si é muito bom de jogar, né? É um RPG, né? As batalhas são em tempo real, então não tem aquela questão de turnos, né? Você vai, é como uma ação mesmo, você vai controlando os personagens. Você ainda ganha experiência, né? Daria pra você fazer um grind no jogo, mas não vale a pena, porque é bem desperdício e o jogo ele vai sempre se equilibrando de acordo com o nível que você tá. Então, por mais que você perca muito tempo, às vezes fazendo uma outra tarefa e os seus personagens subam de nível, quando você enfrentar um boss ali, mais ou menos naquela etapa do jogo, ele vai estar equiparado ao seu nível. Então, é mais legal você ir tocando ele direto mesmo. Então, mesmo sendo um RPG, você não perde muito tempo com isso. Mas eu acho que o que eu gosto mesmo desse jogo são os extras, né? Que tem o Bounty Hunter para você caçar os monstros da galáxia, né? E subindo no ranking do jogo para ganhar itens melhores. O Insectron, que é uma espécie de Pokémon dentro do universo do jogo, né? Onde você captura uns monstrinhos mesmo e usa eles em umas batalhas lá que tem no local especial, né? Só as batalhas são estilo Final Fantasy Tactics, assim. Então você monta um grupo de monstros e vai lutando com eles. Leva eles pra rinha. Isso, é uma rinha de galo normal, né, tradicional, mas é bem bacana. Eu dei uma olhada nos vídeos aqui, parece legal mesmo. Os gráficos do jogo são bem bonitos mesmo. Aí tem uma fábrica que você também pode fazer itens, né. Dentre os materiais que você encontra no jogo, às vezes são itens, matérias-primas cruas, né, que você pode levar para uma fábrica que você desbloqueia depois de uma etapa de jogo. E você pode criar itens únicos do jogo lá, como armas, armaduras, né, itens de cura especiais, acessórios, uma série de coisas. É bem bacana também esse jogo. E acho que as duas experiências assim, mais diferentes, falei quase tudo RPG, consegui reativar minha conta da Level Up e joguei Ragnarok esses dias. Oi? Joguei, estava jogando Ragnarok e como ficou fácil o jogo, hein? Faz 10 anos que eu não jogo. E do que eu me lembro, tá bem mais fácil. Eu evoluí bem rápido. Bem rápido mesmo. Mas você jogou no servidor gratuito, né? Servidor gratuito, sempre. Ele tem experiência elevada mesmo, servidor gratuito da LAN. Caraca, Nero. Mas cê... isso é recente, né? Porque eu acho que... É tretar com o Dri pra ver quem joga mais nesse podcast, né? Caramba, velho. Não, ó, pegando o que a gente falou no programa passado, quando você larga um pouco os jogos online de lado, você acaba se dedicando a esses outros jogos, né? Então você tem mais tempo mesmo, porque o online prende, né? Então, às vezes você não acaba largando. Então, como eu fiquei sem jogar muito, acho que deu pra isso. Joguei o Ragnarok e, tal como a gente tava falando sobre o To The Moon também, né? Eu tava mexendo com o RPG Maker também. Fazia muito tempo que eu não via a ferramenta, eu... consegui baixar mais recente aqui no computador. E tava brincando um pouquinho, assim, né? Mexendo, programando. Bem legal, fazia muito tempo também que eu não fazia isso. Foi mais um resgate aí. Mudou bastante? Mudou bastante. O principal que eu senti foi o fato de você ter acesso a conteúdo extra, né? Porque eu consegui de um fórum. E aí eles já traziam vários tilesets extras, além do que tinha. Gráficos de personagem... uma série de coisas. Entendi. Eu acho que ficou bem mais fácil nessa versão recente. Lembro que tinha muita dificuldade pra você fazer uma porta abrindo antigamente, assim. Você tinha que fazer à mão cada evento da porta se movimentando, e agora você tem, tipo, um atalho, assim. Você já cria um evento que é uma porta. Então é bem legal. Ficou bem dinâmico, é bacana. Aí eu vou mexer um pouco mais nele. Mas acho que, no máximo, foi só isso. Mas e você, Pi? O que você andou jogando aí ultimamente? Pô, tô até com vergonha de falar agora, porque... Não fica não, eu sou o último, olha a minha situação. Depois de essa cachoeira de jogos aí dos dois aí, eu fiquei até com vergonha. Até porque eu tô jogando um jogo novo do que eu tava jogando no último podcast. Tipo, eu continuo jogando o Ghost Recon Wildlands, né, que é o jogo que eu jogo online com a galera, que é muito bom. Eu indico pra galera jogar, mas é o tipo de jogo que é legal você jogar co-op, né? Tipo, jogar sozinho, não sei se vale a pena. Eu continuo jogando Bloodborne, que agora eu acho que eu cheguei mais ou menos no meio dele, na metade. Acabei de matar as três Shadows lá, então... Mas sim. Mó treta, tipo, demorei muito pra matar, xinguei muito, quase quebrei meu controle várias vezes. Por causa desse boss, muito treta. Eita. Aí, como eu terminei o Zelda, né, eu voltei a jogar o Mario Plus Rabbids, que eu tinha parado ele porque eu ganhei o Zelda. Eu falei, não, tem que jogar Zelda. Aí agora eu voltei a jogar o Mario Plus Rabbids e terminei ele também, acabei de terminar ele. Agora só tô fazendo os baúzinhos que eu deixei pelo meio das fases, né? Tô fazendo os challenges também. Que aí eu vou terminar pra ver qual vai ser o próximo jogo de Switch que eu vou comprar, que eu não decidi ainda. Talvez Bayonetta, não sei. O jogo novo, assim, que eu comecei agora, eu tô jogando Lineage 2 Revolution pra celular. Que eu falei, tem que começar a jogar algum joguinho legal de celular. Aí eu tava pesquisando, aí o Antônio falou desse, eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí comecei a jogar e gostei. De nada. É bem, bem viciante. Eu até não recomendo ele, de tão viciante que ele é. Acho que eu vou passar. Ainda mais que é no celular, né? Então, tipo, não importa o que você tá fazendo, seu celular tá ali no voo, você pode dar uma jogadinha. Então é isso, ele é bem legal, ele é bem estilo aqueles MMORPG, tipo Mu, tipo World of Warcraft, você... evoluindo seu personagem, pegando novos equipamentos, melhorando esses equipamentos. E aí vai. Eu, como não gosto nada disso, tô viciadaço. E o gráfico bonito? O gráfico bonito pra caramba. Nossa, ainda mais pra celular, né? Eu também comecei a jogar ele porque eu acabei de comprar um celular novo. Então eu falei, vamos testar, ver se esse celular testar. Parece. É. E o celular tá dando conta. Viu, Dri? Você que tava... tá perguntando que você quer comprar um celular em breve, tá dando conta. Ué, tô precisando trocar. E agora, o fato é, eu preciso terminar muito o Bloodborne, que o Bloodborne é o jogo que eu jogo individual, né, que eu jogo sozinho pra console, e eu preciso terminar ele porque acabou de passar meu aniversário e eu ganhei de presente de aniversário o tão querido God of War, mano. Eu preciso terminar logo esse Bloodborne pra jogar God of War. Porque eu já parei de jogar o Bloodborne uma vez no meio pra jogar outro jogo. Então eu não posso fazer isso de novo com ele. Eu quero terminar ele depois que eu... Duas vezes é sacanagem. É, então, e ele não merece, porque ele é um jogo muito bom. Então eu vou terminar ele, quando eu terminar ele, aí eu começo o God of War. Justo. Que eu tô louco pra jogar, porque todo mundo falando bem, e, nossa, todas as reportagens, tudo que eu ouço falar dele, todo mundo tá amando esse jogo, e como eles conseguiram reinventar a franquia, e nossa, eu tô muito curioso. Porque eu sou fã da franquia. Candidato a jogo do ano, né, mano? É, então, é o que todos dizem. E eu só platinei todos os God of Wars que eu joguei até hoje. Então você vê como eu gosto pouco deles. Eu não joguei muitos jogos que saíram esse ano. A maioria dos jogos que eu tô jogando é tudo do ano passado. Alguns até mais velho ainda. Mas por enquanto ele é meu jogo do ano. Fácil. Bom, e pra mim foi só. E você, Antônio, tá jogando o que ultimamente? Bom, eu tô na vergonha de estar jogando nos tempos vagos de Manu, que são poucos ultimamente, ela tá pedindo muita atenção, mas tenho jogado duas vezes com o Nen no Overwatch, quando dá, durante os finais de semana. Durante a semana eu tenho jogado mais jogos de celular, e também joguei no computador essa semana o Chroma Squad. Olha só, eu queria muito jogar esse jogo. Nossa, legal. Meu, é muito da hora a temática do jogo, assim. Pra quem nunca ouviu falar, fala sobre os antigos Power Rangers, Go-Go 5, Changeman da vida. E é contando a história de gravação dos episódios. Bem clichê do que era antigamente, bem igualzinho, cada detalhe. Até luta dos robôs gigantes tem. Ele é tático, é de turno, né? Bem elaborada a história. E no celular tenho jogado ultimamente. Vocês vão dar risada, mas eu jogo, sim, Pokémon GO. Nossa, sei. Caramba, ainda tem energia pra se jogar? Porra, Pokémon cara, GO, ele tá se reinventando, né? Porque agora entrou... É, eu tenho um amigo que tá jogando também. Agora entrou pra adicionar amigos, com os quais você troca presente. Legal. E também consegue trocar Pokémon, por enquanto. As batalhas ainda não entraram, mas entre amigos, mas troca de Pokémon já entrou. Ah, menos mal, já é uma boa. Ele tá realmente aparecendo muita coisa de nova ultimamente, assim. Ele tem bastante evento, tá rolando. Todo final de semana tem algum evento diferente no jogo. Eles estão procurando trazer de novo algumas coisas pra ver se volta um pessoal a jogar. Me atraiu de novo, por sinal. E outro jogo que eu tenho jogado nos tempos livres é o... Além do Lineage, que o Pi falou, né? É o Mobile Legends, que é o chupinhado do LoL pro celular. Que sofre processo atrás de processo. Mano, esse jogo sofre processo toda semana da Riot Games, velho. Toda semana tem um processo novo. Ah, porque eles pegaram o mapa. Ah, porque eles pegaram o personagem assim. Ah, porque eles pegaram não sei o quê. E toda semana tem um processo novo. Mas o jogo é muito bem feito, assim, pro celular. Tem uma jogabilidade boa. Dentre os de celular, é o melhorzinho. E, por enquanto, é isso. Você vê, o pessoal tá bem entretido ultimamente. Não, a galera tá jogando bastante aí, pô. Que talento. lá pro nosso tema desse podcast, que é hype. Pi, o que, que é hype? O que significa hype aí? Bom, hype é um termo de origem inglesa que determina uma ação ou jogada de marketing que enfatiza algo, tal como uma ideia ou produto e que se torna viral. É uma campanha publicitária que está na moda e que todos estão comentando. É o termo original, né, do significado de hype. Eu achei que o Pri ia falar outra coisa, gente. Como assim? O que, que você achou? Eu achei que o Pri ia falar do grego estratégia. Caraca. Atualmente, o hype se tornou uma gíria no Brasil, usada especialmente para se referir do que está fazendo sucesso, né? Coisas que estão dando certo e que estão crescendo. E o hype também pode ser ligado à tecnologia. Por exemplo, o Twitter é um hype, onde as pessoas dão opinião, contam coisas, mostram a vida e comentam das novidades, né? O hype, assim, resumindo, é o ápice de tudo. É o que há de mais intenso e é uma coisa definitivamente interessante. Hype é a balada do momento, é o filme que vai estrear, que todo mundo está esperando. É o jogo que será lançado, que não para de lançar teaser, de lançar gameplay, contar qual personagem que é novo que vai aparecer. São as roupas alternativas, é tudo que tem a ver com a atualidade. Isso é o hype. Nossa enciclopédia. Depois dessa explicação aí, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Didaticamente. O que é hype? Didaticamente nada, cara. Telecurso Pi aí. Cara, precisa demais? Acho que não, né? Acho que tá bem explicado o que é o hype. Porra, o Pi é nossa enciclopédia humana, velho. Exatamente. Eu já até perguntei pra ele, falei, conta aí. Todo tema é o Pi que vai explicar, velho. É, fiz uma pesquisinha, né? Mas o importante, me fala, o hype é bom ou não? Aí é uma linha bem tênue entre os dois, né? É. Porque ele pode levar a algo muito bom, como pode te levar pro fundo do poço. Isso é complicado. Pra indústria é sempre bom, né? Pra eles é sempre ótimo. Vírgula? Então, mas nem sempre, cara. Nem sempre. Não, você acha que não? Mas por quê? Eu acho que geralmente é bom. Geralmente seria bom. Mas, por exemplo, você pega um hype que tá lá nas alturas, e aí de repente vem a crítica em relação ao que seja, filme, jogo, série, qualquer coisa que seja. E fala assim, mano, não tá valendo a pena perder o tempo com isso. E a expectativa que a indústria tinha de ter um ganho X vira o ganho Y abaixo. Isso já leva a ter uma perda em relação ao que eles tinham planejado. Tem um jogo que sofre muito com hype. É. Ah. Absurdamente. Está sofrendo atualmente. Vocês têm noção de que jogo que eu tô pensando? Ah, eu tô pensando em um aqui, eu acho que é ele. Também, polêmico. Qual que vocês acham aí que é? Qual que você acha que é o Dan? No Man's Sky? No Man's Sky, né? Não, um jogo que não saiu ainda. Não saiu não ainda? Saiu ainda. Que ele não saiu porque ele sofre de hype. Caraca. Ah, cara. Ele não saiu porque ele sofre de hype? É. Que medo, mano. Agora tô que jogo é esse, porra? Cara, Final Fantasy VII. E não teve... É, verdade. E pra quem... E não teve nada. Não teve nada, né, 3? Nenhuma vírgula de Final Fantasy VII, velho. Mas você sabe que esse projeto todo que eles fizeram foi meio que cancelado, né? Não a ideia de fazer o jogo, mas tudo aquilo que tava pronto foi deixado de lado. Eles estão contratando uma nova equipe pra fazer o jogo de novo, cara. Exatamente, estão contratando todo mundo de novo. Porque provavelmente... É o medo pelo hype. É o medo pelo hype. Eles devem estar perdendo mais dinheiro do que eles vão ganhar. Sim. Pra fazer esse jogo aí. Esse é um dos maus do hype. Porque quando eu digo assim que geralmente é bom, por que, que o hype é bom? O hype é exatamente uma ferramenta de marketing pra bombar, pra fazer o negócio bombar, tanto pra filme, pra jogo, essas paradas. Então, tipo, os caras colocam o hype de todo mundo lá em cima, porque a galera vai na estreia, tipo, faz aqueles três primeiros dias de estreia do filme, a primeira semana, sei lá, todo mundo indo e tal, faz aquela pré-estreia bombástica e tal, do jogo, tipo, todo mundo comprando, acaba o jogo, esgota nas lojas, tipo, aquelas filas pra comprar o jogo, essas paradas doidas assim. Só que aí, o risco é tipo o que eu falei, o No Man's Sky, porque o hype tá tão lá em cima, e aí, quando o hype tá lá em cima, a empresa, ela gasta a grana com mais marketing, né? Exato. Pra acabar inflacionando mais esse hype aí. E aí, na hora que lança o jogo é uma porcaria, o jogo não atende a esse hype. Meu, o No Man's Sky é um jogo indie, né, cara? Eu nem sei se ele foi feito bom o bastante pra... Como é que eu posso dizer? Pra... Atender as expectativas da galera? É, exatamente. É, pra atender. Eu não sei se ele foi feito pra tudo isso, tá ligado? Ah, mas o problema é que eles venderam gameplay, eles venderam vídeo, venderam um monte de coisa. É. E não tinha. Eles achavam que eles iam conseguir, eu acho. Ou não, né? Aí também já não sei. E a Sony apostou demais nele, né? Você acha que eles foram mais ambiciosos do que eles tinham capacidade de chegar? Sim, sim. Tipo, eles venderam mais ideia do que eles poderiam produzir, no caso. É, exatamente. Eles se empolgaram no hype. E aí acabou o Godan nisso. Eu acho que esse jogo, na verdade, sofreu pelo hype pelo outro lado. Todo mundo tava esperando muito o jogo e eles anteciparam o lançamento do jogo. E aí chegou um jogo que não estava pronto. Tanto que tem pessoa que fala que hoje o jogo é um jogo bom. Que não é um jogo excelente, não é uma coisa maravilhosa. Mas que não é um jogo que seria tão criticado como foi no lançamento. Se não tivesse o hype, ele não teria essa crítica toda. E ele teve que ser lançado, porque a Sony investiu pesado nele, pra ele ser lançado pra vender o Play 4, né? E foi esse fiasco aí. Alguém lembra de mais fiascos de hype, assim? Cara, tem o senhor Fiasco Man, né? O Peter Moliné, né? Nossa senhora, nossa. Esse consegue fazer, quer dizer, conseguia, né? Hoje em dia acho que ninguém mais acredita, mas... Ah, não, a galera nem... Colocava hype no topo e no final entregava metade do que ele imaginava, né? Mas ele sonhava bastante, né? No No Man's Sky eu não sei se foi isso, né? Mas com ele realmente acreditava que ia conseguir fazer tudo que ele vendia ali, mas não dava certo. É, como diz o ditado, né, mano? O prego que se destaca é martelado, né? Não tem como. Então, assim, se eles tivessem ficado mais quietos, talvez o jogo tivesse tido passado uma impressão melhor, justamente. Né? Ele teria as mesmas falhas que ele tem, mas como seria algo assim não tão em evidência, talvez acho que quem tenha gostado, se entusiasmado com o que ele ofereceu ali no começo, estaria satisfeito. E aí depois, com essas atualizações, né, ele poderia atingir um público maior. Isso é normal mesmo, acho que é comum, né? Mas eu fico pensando no caso do Man's Sky, né? Ninguém conhecia ele, por causa de todo esse hype, mó galera comprou. Será que financeiramente foi bom ou ruim, né? A questão da crítica foi péssima porque caíram matando, mas será que financeiramente não foi bom? Eu acho que não, porque exatamente por causa do hype, eles se empolgaram e começaram a criar mais mídia e gastar mais dinheiro com mídia pra manter esse hype lá em cima, eu acho. Eu não sei se as vendas dele, dessa galera que comprou na correria pra... Chegou a cobrir isso, né? A galera isso, que tava com o hype chegou a cobrir, eu não sei. Na verdade, ele continua fazendo atualizações. Bom, agora é pouco. Acho que semana passada, retrasado, teve uma outra atualização e eles entregaram mais coisas e... Agora é multiplayer, agora finalmente. Coisa que já devia ter saído. Que era pra ter saído no lançamento. É, no lançamento... Cara, mas de quando é o No Man's Sky? De que ano que ele saiu? Eu acho que 2016. Boa pergunta. 2016, foi agosto de 2016. Pelo menos pra PC, né? 9 de agosto de 2016. Ah, então é um pouco mais recente. É, porque aí seria péssimo, né? Eles fazerem a atualização só agora, se ele tivesse saído tão cedo assim. Pô, ele já tem 2 anos, velho. É, agora o jogo parece que ele tá bom. Tem até uma conhecida minha que no Steam ela entra no Facebook, ela colocou esta semana alguma coisa falando de uma nova atualização que ia ter, que ela tava toda empolgada. Tem gente que gosta. Eu não caí nesse hype, até porque não é um jogo que me interessa muito, mas pra quem curte exploração aí, acho que tá se tornando um prato cheio agora, pelo menos agora, né? É, no lançamento foi o fiasco, e é o que falaram. É um jogo pra quem queria na época dar uma segunda chance agora. Mas é bem complicado comprar, tipo, agora, né? Você olha, tipo, as avaliações do Steam. Tem, tipo, 82 mil avaliações negativas e, tipo, 695 positivas. Nossa. Caraca. Absurdo. Uma declaração de ódio mesmo. Muito triste. Mas, ó, já trazendo um outro jogo também, que eu acho que também entrou nessa, e a galera depois que viu que não era tudo aquilo, foi o Might No. 9, né, também. Nossa senhora. Que nossa, Esse eu fiquei com raiva, velho. Ele aqueceu meu coração, eu falei, nossa, agora vai, agora é Mega Man mesmo de novo, raiz, né? Puta merda, vai ser o que a gente quer mesmo. Jogando dinheiro na tela, tome pré-venda de novo. A fatura do cartão vindo grossa, assim, né? Aquele papelote grosso, você até fica tipo, puta que bosta, né, velho? Como eu tô gastando dinheiro, mas vale a pena. Esse jogo eu vou jogar pra caralho, não sei o que, e... Toma uma entubada, né, velho? Puta que eu pariu. E esses dias ele tava de graça, acho que na PS Plus, velho. De tão relevante que ele foi. Aí que dá mais raiva, né? Nossa, nem vi. Ele pode sair de graça 3 vezes que eu não vou pegar esse jogo. Ah, mas tem vários jogos que saem na PS Plus que é bom, né, pô? Bucha de canhão, mas nesse caso, velho... Pô, Bloodborne saiu de graça. Até Metal Gear. Mas esse jogo em específico, eu não pego nem de graça. Nossa, cara, é puta merda, hein? Foi uma decepção foda. Eu fiquei com raiva desse jogo, mano. Ah, eu não sou fã de Mega Man, então eu nem cheguei a ter hype por esse jogo, mas... Passou longe. É, eu tive um pouco de hype, mas eu esperei, eu comprei promoção e eu não joguei. Eu não tive coragem de instalar até hoje. Caramba, muito sábio, muito sábio. Aí o Pedro levou pra esse lado de Mega Man. Aí eu lembrei que vai sair o Mega Man X Collection, que eu já quero comprar. E aí falaram ainda que vai ter o teaser do Mega Man X9. Eu falei, porra, velho, fudeu. Nossa senhora. E aproveitando de Mega Man, vocês estão no hype do Mega Man 11? Pô, esse parece muito bom. Claro, nas alturas. Eu tô. Eu tô bastante. Não é um absurdo assim, mas eu vou pegar. Eu tô no hype de tudo quanto é Mega Man, velho. Eu adoro o Mega Man. Fala que vai sair, eu já tô no hype. Né, mano? Mega Man não tem como, velho. É muito bom o jogo. Graças a Deus não saiu pré-venda desse jogo, cara. Graças a Deus. Porque senão, pelo amor de Deus. Então, ó, aproveitando que a gente tá falando aí de hype, de decepções, fala pra mim, qual foi a maior decepção de vocês de hype, assim, que vocês estavam com aquele hype e aí quando vocês jogaram, putz, que porcaria. Qual foi a pior pra vocês? Começa você, né, me falando. Nossa, olha, eu tive muitas experiências negativas na geração passada de consoles. Mas diversas, diversas. A primeira delas foi a razão pela qual eu comprei um 360. Lá atrás, há muito tempo, arranjei primeiro emprego em época de estudo para comprar o videogame para jogar o jogo. Que foi o Golden Axe Beast Warrior. Oh, coitado. Nossa, eu só comprei porque tava lá, Golden Axe. Eu falei, porra, Golden Axe, jogo foda do Mega Drive. Nossa, esse jogo eu vou me acabar, estilo God of War, vou jogar muito, cara, vou jogar muito, vou me divertir, toma. Toma entubado. Tapa na cara, toma uma entubada nervosa, cara. Mas sabe que é tipo assim, na época mais inocente, assim, que você tem aquele dinheirinho contado e aquela decepção gigante, mano. Você fala assim, o que eu vou fazer com essa merda? Praticar o desapego só isso. Eu tô pronto pra ir no cassino agora. Eu sei como é que é perder dinheiro e não ter nada. Só isso. Acho que essa foi a que me deixou com mais raiva. Também teve o lance do Castlevania. De qualquer. Esqueci o nome dele. Ah, e aquele que saiu. Ah, o Curse of Darkness. PlayStation 3, 360 também. Exato, aquele também. Nossa, o novo Castlevania. Puta, agora vai ser foda de novo. É que você não jogou o do Nintendo 64, né? Ah, não sei. Não conheço. Mas... Perdeu, é o Lords of Shadow. Lords isso mesmo. Toma aí, nossa, agora Castlevania de novo. A mesma coisa, cara. Caralho, Castlevania, puta, deve ser que nem o Symphony of the Night. Vou jogar até umas horas. Puta, imagina você ter aquele jogo 3D, mas que você vem e vai nos ambientes, matando os vampiros e tal, e puta, toma-lhe outra entubada de novo. Oh, mas esse jogo, querendo ou não, pelo visto foi rentável, porque saiu uma segunda versão, velho. É, ele não era ruim, né? Ele não era o que a gente esperava, pelo menos não era o que eu esperava, mas não achei ele tão ruim assim. Ah, sim, a gente tem um Castlevania na nossa cabeça. Quando sai diferente, é aquela decepção, velho. Não tem jeito. God of War, Wannabe. É, ele tentou pegar aí o sucesso de God of War, Devil May Cry. Exato. Né? Ele tentou entrar na onda do momento. Não, esse foi muito zoado, cara. Foi muito decepção mesmo. É difícil pra um jogo se reinventar, né, cara? São raros os jogos que se reinventam e se dão bem, tipo o God of War. Esse pois jogo, é. Que eu nem joguei ainda, tô falando pelo que vocês e a crítica falam. É, bem difícil, mas se sair em Castlevania, a lá The Witcher um dia, cara, eu acho que tem um potencial muito bom. Ou se fizerem um trabalho igual fizeram com God of War, nesse mesmo molde, assim, com a temática de Castlevania, eu acho que dá pra ser um jogo sensacional. É um caminho a seguir, né? Querendo ou não, é algo mais próximo do que era o Castlevania antes. Do que ter uma linearidade como era Lords of Shadow lá. Vamos ver, né? Eu também não ligaria se eles ficassem só nos 2D lá. Apesar que o último lá do 3DS é bem zoadinho, né? Mas... Fazer o quê? Ah, mas nesses portáteis que saiu aquele Area of Sorrow, não é? Sim. Ah, o Area of Sorrow é ótimo. Que é um jogo excelente. É muito bom. Podia ter me entregue aquilo. Com aqueles gráficos no PlayStation 3, eu estaria mais satisfeito do que Lords of Shadow, cara. Mas bem mais satisfeito. E eu acho que um outro jogo também, cara, assim, esses outros dois que eu falei, esses dois primeiros, eu cheguei a jogá-los, assim, eu joguei, investi tempo, eu tentei gostar do jogo, sabe, eu tentei gostar, aquele relacionamento que não dá dando certo, mas você vai no psicólogo de casais, você revê suas coisas, sabe, eu tentei, mas realmente não deu. Mas acho que a pior decepção, a pior grana, assim, que eu já gastei com isso foi com um hype que não foi nem a indústria que me fez. Foi você uma outra mesmo. Pessoa. Não, foi uma outra pessoa que me fez hype. Não fui eu não, né? Não. Isso é, foi antes, antigo, né? Mas também na geração passada, né? Eu ainda gosto muito do Final Fantasy Tactics, mas eu não sou muito familiar com a série principal do Final Fantasy, né? Tirando o Final Fantasy VII, que eu conheço um pouco mais, todos os outros jogos nunca tinham me atraído atenção. E aí, dali, eu no trabalho ali, né, e meu amigo, quando anunciaram o Final Fantasy XIII que ia sair, nossa, esse amigo falou na minha cabeça direto, cara, desse jogo. Final Fantasy XIII vai ser foda, gráficos foda, vai ser que nem o Final Fantasy VII, só que agora com um mundo maior, mais imersivo, os personagens, várias coisas, não sei o quê. E fez uma propaganda assim, dias e dias. E eu fiquei pensando assim, porra, cara, eu preciso comprar esse jogo, porque ele pode acabar. Pode chegar um momento que não vai ter mais, e eu não vou jogar, vai estar todo mundo jogando, e eu vou estar por fora do jogo. Né? Eu falei, que coisa, não posso ficar sem jogar esse jogo, eu tenho que jogá-lo logo. Aí tome lá, saiu o jogo, apareceu, fui lá, comprei, e quem disse que eu zerei o jogo? Se eu tiver 2 horas de gameplay, é muito, cara. Do 13, o primeiro 13 ainda? O primeiro 13. Caramba. Eu tinha até esquecido que tinha sequência. O 13 é da Lightning, né? É, o principal até que eu gostei. Nossa, eu não achei, tão ruim, achei ele bem chatinho, assim. A linearidade da história não me prendeu. Eu vou te dizer uma coisa, eu até que eu gostei do 13. Não é que eu gostei, eu não desgostei dele, pelo menos. Eu não achei ruim. Mas o final dele é muito ruim, cara. O final dele é péssimo, velho. Então ainda bem que você não terminou. Porque se você já não gostou e você tivesse terminado, você ia morrer, então. Porque o final é muito ruim. E aí você joga a continuação, porque você fala, não. Vou jogar o 13-2 porque é possível, né? Tem que melhorar. Aí o 13-2 aí não. Aí ele é injogável mesmo. Então, e engraçado que a gente foi vacinado, né? Porque teve o... Acho que teve o Final Fantasy X, que a galera curtiu pra caramba. E lançaram o 10-2, que foi uma merda também, né? E todo mundo que falou muito mal. E o 13 acho que teve uma terceira continuação ainda, né? Além do segundo, teve um terceiro jogo teve, ainda. Sim, teve. Não, mas aí eu já nem me arrisquei, né? Falei, ah, não. Ah, mas... Você não jogou? Não. O Pi falou assim, já cagaram no 2, eu vou jogar o 3. Sério? Caramba, você mandou o jogo aqui pro Brasil e não jogou? Olha aí como é que você se livra. Ou você enterra, né, que nem a galera do ET, ou você manda pra alguém. Mas aí o que, que eu fiz? Eu levei ele pra jogar enquanto tava de férias, mas eu não consegui, velho. Eu falei, não, é muito ruim assim, cara. Entendi. E aproveitando então o desfecho do Neno, a minha maior decepção de hype foi exatamente com Final Fantasy X-2. Que você tava falando, né? E, ó, porque o Final Fantasy X foi, assim, pra mim o melhor RPG que eu joguei, assim, eu achei demais, assim. Eu sempre gostei de RPG, né? Mas foi o jogo que, tipo, fez a RPG virar o estilo que eu mais gostava de jogar. E eu acho que o meu hype foi muito por causa disso, porque eu gostei tanto do 10, da criação de personagem, tipo, e a história, tipo, bem legal também. E aquele romance entre os dois e tal, eu achei aquilo tão legal. Que aí quando falaram que ia sair o 10-2, eu falei, nossa! Aí eu criei o hype pelo tanto que eu gostei do 10, né? O nosso hype particular é o pior que tem, né? Quando a gente faz hype na parada. É, então... É foda isso. É fogo, né? E aí o 10 tinha aquela criação de personagem perfeito, sistema de batalha muito bom, aquele negócio dele já indicar onde é que você tinha que ir pra você não ficar perdido no mapa, né? Que era um negócio bem raro em jogos de RPG e tal. E aí eu esperei que na sequência também tivesse uma definição do que aconteceu com o personagem principal, né? Vai ser... porra, eu tô com uma dificuldade de achar as palavras hoje. É emoção. Ele tá quase chorando, gente. Vocês não estão vendo, mas ele tá quase chorando. É Final Fantasy X, cara. Beijo, rolou beijo. Um dos primeiros beijos mais tops do videogame. Não é, velho? Tipo, era raro ter beijinho no videogame. Teve uma cena muito legal de beijo, né? Mas como é que fala quando você fala de um filme, conta o filme antes de dar pra outra pessoa assistir? Como é que... Spoiler. É, caraca, essa é a palavra. É spoiler se eu contar o final do Final Fantasy X? É, o spoiler de anos atrás. É, cara, eu não me importo, pode falar. Eu não vou jogar. Eu terminei junto com você, eu não ligo. Não sei quem tá ouvindo aí. Não, se você que tá ouvindo o podcast, você pretende jogar esse jogo... Então dá uma pausa e depois a gente vai colocar uns minutos aqui que você volta e não vai ter spoiler, beleza? Então, para não ter spoiler, avance 1 minuto e 45 segundos. Pode falar aí, Pedro. Então, porque no final o Tidus, ele some, né? Ele cai lá e tal, ele some. E aí eu fiquei, porra, o que aconteceu com ele? Porque o final te deixa com aquela negócio, porra, o que aconteceu? Você quer saber? E aí fica sabendo que vai ter o 10-2, você fala, caraca, eles vão explicar o que aconteceu com o moleque. Então ele vai aparecer e vão ser felizes para sempre, né? E, mano, 2 é uma porcaria. Começa o jogo, você não entende nada, porque a Yuna é tipo uma messias do jogo, né? Que ela é tipo uma sacerdotisa, assim, de uma religião e tal. Super introvertida, assim. E aí, começa o jogo, ela vira uma cantora pop super famosa. Você... Oi? O que tá acontecendo? Tipo, porra de jogo é esse? Né? Tipo, que a Yuna tá cantando pra milhões de pessoas? O que tá acontecendo? E aí, você não nem vê o Tidus. No começo, eu sei que ela começa a jornada procurando ele, mas... Então, aí se perde pra historinha pop. E aí, cada personagem muda de roupa e muda de personalidade. Caraca, nossa, mudar de roupa e muda de personalidade? Isso é pra vocês verem o que o sucesso faz com as pessoas. É uma crítica à sociedade. Caraca. É realista, né? É horrível. Ganha dinheiro, usa umas roupas melhores. Esquece dos amigos. É. Pô, só falta ela falar que o look dela custou $1,000, de repente. É, $1,000. $1,000. Eu não lembrava dessa mudança de personalidade, não, mas... Porque o jogo era bem bizarro. É bem bizarro. Já tô tirando 5 pontos aqui. E você, Dri, qual que foi a sua maior decepção do hype? Mano, na real, eu não lembro qual foi a minha maior decepção. Eu lembro que essa foi uma delas. Eu joguei com você, né? O 10 e o 10-2. Então, eu lembro de ter me decepcionado junto. Uma decepção que eu tive, que foi engraçado, eu gostava muito de jogar Diablo 1, e quando saiu o Diablo 2, ele só saiu pra PC, né? E eu comecei a jogar e eu odiei. Eu achei que eu ia amar o jogo, porque o 1 eu joguei demais. E eu não gostei do jogo. É, a gente sabe. Que eu até devolvi o jogo. Nossa. Só que ao mesmo tempo, nossa, eu devolvi o jogo e, sei lá, acho que alguns anos depois, eu resolvi dar mais uma chance pra ele. E acho que é um dos jogos que eu mais gosto na minha vida. Então é bem engraçado. Mas isso é uma história... Caraca, eu não lembrava. É uma história disso. De superação. Pois é. Eu sou universal. Que... Na época, né, que eu peguei, ainda era pra jogar offline, porque a gente nem tinha internet, nem sabia, né? Então, talvez o modo online é que tenha me cativado tanto aí no Diablo 2. Ah, com certeza. Apesar de eu ter jogado e terminado eles single player diversas vezes, né? Com todos os personagens, bem mais de uma vez, até no single player eu terminei. Então, é um jogo que eu amo muito, mas que eu comecei com um hype alto. Não atendeu, mas talvez até porque eu não estava acostumado tanto a jogar no computador, eu esperava algo diferente, não sei. Foi algo bem bizarro. E outro jogo que eu tive um problema também foi o Broken Sword 3. Porque eu sempre gostei bastante dessa série point and click. E os dois primeiros, ele tinha aquele gráfico ainda de desenho, né? E no 3 eles tentaram enfiar o 3D lá. Ficou uma porcaria, né? Não deu muito Mas certo. O jogo é ruim também? Não, o 3D tinha virado bunda na época, né? Ah, o jogo dá pra jogar, mas ele definitivamente não era o que eu esperava, né? Tava esperando o Broken Sword e eu esperava exatamente aquela experiência que eu já tinha. E, era o desenho, e aí quando você coloca no 3D e a movimentação do personagem foi muito ruim, feito bem toscamente, não deu muito certo. Tanto que eles fizeram o 4, seguiu mais ou menos esse jeito, e aí no 5 eles acertaram, que voltou às origens, né? Voltou a ser... Igualzinho os antigos, lógico que é mais bonito, porque é bem mais recente. Eu tenho todos eles, mas não joguei. É, eu joguei todos, eu gosto muito dessa série. Eu também gosto, é foda. Bem legal. Preciso de tempo, mano. E você, Antônio, o que, que você teve de hype aí? Olha, o meu, eu já até comentei sobre o jogo antes. Porque, querendo ou não, eu sou muito fã da série Star Fox. Joguei do Super Nintendo, terminei no Super Nintendo. Joguei no 64, terminei no 64. Aí veio o GameCube. Falei, mano, vai ter Star Fox pro GameCube. Saiu Star Fox Adventure. Legal, mas não era da série principal. Aí eu falei, vamos esperar o da série principal, que vai ser o bom, né? Aí veio Star Fox Assault. Cara, eu nunca tive uma decepção tão foda que nem eu tive naquele jogo. Eu juro, eu joguei a primeira fase do jogo, falei assim, mano, não é possível que seja tão ruim. Aí eu falei, beleza, vou jogar mais um pouco. Aí isso no dia seguinte já. Eu nem joguei no mesmo dia. No dia seguinte eu falei, vou jogar mais um pouco. Joguei mais 2 minutos do jogo e falei, não, velho, não dá pra jogar essa bosta. O jogo é muito ruim, velho. É muito ruim. É o pior Star Fox que eu já joguei na minha vida, mano. É tudo cagado no jogo. Mecânica do jogo é cagada. Nossa senhora. A história é cagada. Tudo é cagado, mano. O Antônio, quando não gosta do jogo, é foda. Eu falei, mano... Ah, mano, é foda, mano. Fica bem tenso. Eles tentaram renovar, né? Não, porque assim, você tá acostumado com o padrão que a Nintendo tinha no jogo. Beleza. Aí a Nintendo foi lá, jogou na mão da Namco, se eu não me engano. Da Namco foi na época. E a Namco não tem história de fazer jogo de nave ruim. Porque a gente tem histórias do Ace Combat. Ace Combat é um puta jogo. Você fala assim, beleza. Nossa, Electrosphere, Ace Combat 3. Não, então. Puta que jogaço. Aí você pensa assim, beleza, tem o Ace Combat já deles. Eles fazem bem pra caramba. Eles não vão cagar com Star Fox. E eles vêm e cagam com Star Fox. Foi de propósito, Antônio. Foi de propósito pra matar a franquia e reavivar Ace Combat, não, cara. E pior que Star Fox não se reergueu desde então. Porque não teve versão pra Wii. Teve uma versão cagada pra Wii U também, que não foi tão boa. Esse do Yu é aquele jogo bizarro, onde você tá olhando pra tela e aí depois tem que olhar pro gamepad pra mirar, cara. Olha, uma parada assim. Tem uma parada assim, mas assim... Puta, isso é muito... O jogo não é 100% cagado no Yu, que nem foi no GameCube. Mas ele não chega a ser bom também. É um jogo que ficou muito aquém do que era até o 64. Mano, o Star Fox do 64 foi sensacional, velho. Jogava aquilo lá 300 vezes, de cabeça pra baixo. Tudo quanto é jeito, jogava aquele jogo, mano. Eu adorava aquele jogo. Mas é o único que é bom também, né, cara? Só o do 64 que é bom. Principalmente multiplayer, né? Eu joguei muito. Era muito bom. Nossa, o multiplayer era muito louco. Eu não gostava tanto do multiplayer, assim. Eu preferia jogar sozinho. É, o multiplayer era legal nas primeiras vezes. Beleza. Ah, eu gostava. O multiplayer bom do 64 foi o do 007. Esse é indiscutível. Ah, não, isso aí é... Ah, não. GoldenEye é outra coisa. 007 era bom. GoldenEye foi o top dos tops no multiplayer da época, velho. Agora... Outro nível. Mas assim, o Star Fox do 64 teve uma história boa, gráfico era muito bom pra época, jogabilidade excelente. Meu, era tudo muito bem feito. E era pegar aquela base daquele jogo e fazer no GameCube, velho. Só que não, eles falaram assim, mano... Não precisa inventar, né? Vamos fazer um negocinho diferente aqui. Não, agora ele vai poder sair da nave, porque todo mundo pedia pra sair da nave. Mano, como cagaram nessa parte, velho. Nossa, é que nem o Driver. Vocês lembram do jogo Driver? Lembro. Porra, ele era muito bom. Acho que era de Play 1, né? Ele era muito bom e tal. Play. Aí os caras inventaram de transformar ele tipo num GTA e do cara sair. No GTA. Cara, nossa. Driver 2. Que cagada. Ah, mas é tão nossa, legal. Tem uma lembrança tão boa desse jogo. Não foi nem no Driver 2 que cagaram. Foi no 3, se eu não me engano. No 2 ainda dava pra jogar. Ainda era um jogo bom. Eu nem sabia que tinha um 3. Tem um 3, se eu não me engano, saiu pro Play 2? 3 ou pro Play... Eu não lembro agora. Ah, eu gostava do 1. Eu gostava do 2. Não, eu acho que o Driver 3 eu gostei, velho. O Driver 3, ele não saía do carro. Não. O Driver 3 foi o que saiu pra Xbox 360, velho. Saiu pra 360 e Play 2. E não Play é? 3, aliás. O Driver 3 não é um que ele tinha um poder, que ele saía do próprio corpo, entrava no corpo do motorista do outro carro. Não era caraca, assim. Que loucura, velho. É, então, tipo, a ideia é meio louca. Fala, caralho, que história doida, né? O cara sai do próprio corpo, entra no corpo do outro cara. Mas fazia com a mecânica e o gameplay ficasse muito legal. Porque tipo, você tava fazendo uma perseguição. Aí você saía do seu carro, você começava a dirigir um caminhão que tava vindo na contramão, e com esse caminhão você ia e batia no cara da frente. E aí você voltava pro seu carro, tá ligado? A mecânica era bem legal, eu gostei. Pela jogabilidade fica bacana, assim, parando pra pensar. Eu nunca joguei esse, eu só tinha jogado dois, eu joguei quando criança ainda, eu nem lembro de ter jogado a história. Eu só lembro que eu jogava porque o dois era o que tinha o Rio de Janeiro como uma cidade jogável? Sim, exato. Ah, eu lembro só pela frase da polícia lá, a polícia falando, aqui é a polícia, pare com isso, por favor, fique quieto. Era muito zoado, cara. Polícia triste, sabe, sem vontade de perder. Pra você ver a imagem do Brasil lá fora. Não, ainda era uma imagem fofinha antigamente, fofinha. Né? Hoje em dia, você vai ver o Counter-Strike, é funk na favela o tempo todo, xingamento, queime tá CFDP. Não, mas é tipo policial fofinho, por favor, encoste o carro, pare com isso. Eles achavam que nossa polícia era de primeiro mundo. Ai, ai. Essa polícia nunca existiu no Brasil. É. Era mais fácil começar a dar tiro do que falar cara. Pra você parar, velho. Mas no Brasil nem pode. Imagina uma polícia dessa no Brasil. É, só por isso. Nem rola. Saudades do GTA. Mas sabe, eu tive uma outra decepção também, cara. Acho que a minha primeira decepção gamer foi com Sonic 4 do Super Nintendo. Nossa. Do Super Nintendo? Esse jogo também, foi uma decepção, né, velho? Foda. Jogar um piratão lá. Ah, mano, mas eu não sabia, cara. Eu tinha, sei lá, 6 anos. Eu acreditei que era real. Esse daí era que o Speed Gonzalez, não é? Exato. Nossa. Eu achava que videogame nessa época era que nem um aparelho de DVD, por exemplo, sabe? Roda todos os jogos. Então, tipo, o Sonic 4 é do Super Nintendo, o Sonic 5 deve sair pra PlayStation, sei lá, sabe? E por aí vai. Tipo, eu tinha essa ideia de Jerico. E aí, eu não ia muito na locadora pra jogar Super Nintendo. Não fazia muito sentido, né? A gente jogava PlayStation, Saturn ou 64. Mas como tava todo ocupado, eu falei, ah, vou jogar aqui no Super Nintendo, né? Aí eu vi lá Sonic 4, falei, porra, deve ser legal, né? Eu gosto do 1, gosto do 2, gosto do 3, deve ser um jogo maneiro. Super Nintendo é um videogame mais potente. Mano, o jogo ele é triste, assim, você se sente mal quando você começa a jogar. Sabe? Parece errado, assim, uma coisa errada. O Sonic chutando inimigo. chutando e o Mario falando espanhol. Gracias, quando você encostava nele, cara. Que horror. Nossa, cara, foi a maior hora mal gasta que eu paguei pra jogar, velho. Tipo, bota uma hora aí de Super Nintendo e puta. Mas fiquei olhando os rapazes jogarem os outros jogos do que jogar. Isso foi decepção terrível. É complicado. Bom, mas acho que a gente falou bastante de decepção. Agora eu quero saber o que que... Verdade. Vocês estão ansiosos aí, né? Somente que passou aí três aí há uns meses atrás. O que que vocês estão animados aí? Pode começar o Pi aí, vai. Então vamos lá. Bom, eu vou colocar em três jogos quais são os meus hypes no momento. Beleza. Em terceiro lugar, dos hypes que eu mais tenho no momento é o Death Stranding. Que, cara, eu sou um fã de carteirinha do Hideo Kojima, né? Então eu estou muito curioso pra ver qual que é a desse jogo misterioso. Já teve teaser, já teve gameplay, já teve Hideo Kojima falando do jogo, já teve Guilherme Del Toro falando do jogo, mas a gente continua no mistério, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe do que se trata esse jogo ainda. Definitivamente não. Então eu tô com essa curiosidade aí. Por enquanto eu acho que é a história do Sedex lá nos Estados Unidos. Não é? É. É um entregador. E ainda mais que ele tá com uma equipe ferrada, né? Que ele já tem a equipe dele, né? Que é a Kojima Productions, que é fora de série. E ainda ele tá contando com uma equipe que tem o Norman Reedus, né? Que é o Daryl do Walking Dead. Tem a Lea Seydoux, que é a atriz vencedora de vários prêmios. A Lindsay Wagner, conhecida pelo papel de mulher biônica numa série dos anos 70. E tem o Guilherme Del Toro, né? Que é diretor de filmes de Hollywood, duas vezes vencedor de Oscar. Então, cara, você pensa, né? Puxa, já é o Kojima, né? Que eu já gosto tanto. Ainda com um mistério desse na mão, com um jogo que, sei lá, pode revolucionar o videogame. Ainda com uma equipe dessa, você fala, caraca, né, mano? Esse é um jogo que eu tento segurar o meu hype, porque ele tem grande chance de me decepcionar. Então... Tem. É, eu também não tô com muito hype com ele. Eu tenho um hype, mas assim, parei já de ver trailer, não quero mais ver mais nada. Nada explica o jogo, mano. Só quando eu sair agora. Então. Ainda é um mistério. Até agora ninguém sabe ainda do que se trata esse jogo, né, cara? Olha, eu não sei se é fato, mas vi notícia de quem jogou já uma parte do jogo ainda não gostou. Mas temos que esperar. Ué, como eu sou fã do Kojima, eu sempre espero coisa boa, né? Não, eu também sou fã dele, mas é foda, velho. Tá com muito mistério essa porra aí. Kojimão, o melhor game designer de todos os tempos pra mim. Eu queria fazer uma estatuazinha dele pra pôr aqui na minha estante, tá ligado? Tem aquelas estatuazinhas que você tem os pop de vinil lá. Pede pra sua mulher. Fazer um Kojiminha ali, ó. Agora, que mais? O meu segundo é o The Last of Us, parte 2. Mano. Puta, todos, velho, estamos. Cara, tipo, para, velho. Nossa. Que gameplay, cara, foi aquele, amigo? Nossa, cara, tipo... Nossa, velho. Nossa, acabei de destruir a casa. Pariu, aqui. Velho. Mano. Não precisa se empolgar, não. É só o jogo, calma. Mano. Deixa a casa inteira aí. O que é aquilo, cara? Eu já gostei tanto, assim, tipo, um dos melhores jogos que eu joguei na vida, The Last of Us, o primeiro, então... Eu só fico naquela expectativa, tipo... Mas esse aí, a gente vai ter alguém com a gente? Vai ter, tipo, uma Ellie, um personagem não jogável que vai estar indo junto? Que eu já ouvi dizer que vai. Sim, provavelmente vai ter alguém. Até pra criar essa relação que eles conseguiram criar no primeiro, eles vão querer manter pro segundo, que foi o que... É, levou o jogo exatamente, pra frente. Exatamente, né? foi um dos ápices do jogo, né? Que o God of War usou bem também, né? É, exatamente. Chupinho da fonte. Só que até agora eles não mostraram nada, né? Eu já ouvi falar que pode até ser um cachorro. Nossa. De repente. Só que, cara, tipo, difícil fazer esse bonde, né? Essa ligação com o cachorro, né? Se colocarem um cachorro e matarem o cachorro, eu vou chorar nessa porra. É, filme de cachorro é custa a galera aí que... curte, né? É, mas... Tu vai chorar pra caramba. Ah, é porque, tipo, beleza, cachorro, você vive, você ama seu cachorro, você tal, sei lá. Mas, tipo, você mostrar esse afeto, esse... Hoje em dia eles conseguem, hoje em dia os caras conseguem. Bom, os caras conseguem fazer em filme. Faz até melhor. Consegue fazer em filme. Que filme, tipo. Agora, em primeiro lugar, o meu maior hype, que também é uma continuação, um dos melhores jogos de todos os tempos. Alguém aí? Que é continuação dos melhores jogos de todos os tempos? Cara, sai esse ano? Você disse que é uma continuação... Sai esse ano. Então é Red Dead Redemption 2. Ele mesmo. Caraca, tá velho. pensa numa pessoa com hype, assim, nossa senhora. Quer dizer, cara, sai esse ano até segunda ordem, né? Ah, mas acho que sai. É. Sai sim. Ah, sai sim. Ah, não sai, sei. Sim. Não sei. Ah, pô, é Rockstar. Tá, é, tá muito Rockstar perto do final do ano já. Não, eles, quando eles dão data, eles vão seguir sim. Vamos e esperar. Vocês viram, cara, trailer, John Marston aparece. Ixi, Maria. Nossa, mano, esse jogo... Veja, tá foda mesmo. É, outro jogo aí pra concorrer aí com o jogo do ano, né? De mais jogo um do ano. É como God of War, né, cara? Vamos ver. Tipo, porque a Rockstar sempre, todo jogo, quando ela lança... Não vem pra brincadeira. É, isso é fato. Que ele estará entre os 5 ali, isso eu não tenho a mínima dúvida. Top 3, eu diria. É. Pelo menos ali. Aí que eu pergunto, né? Como não estar com hype pra um jogo desse? Porque é um jogo que teve o primeiro, é tão bom, tão perfeito. A empresa que fez é a Rockstar, que... Pô, lembra um jogo que a Rockstar errou? Tipo, pô, não lembro, né? Tipo, mano, você fala, como é que vai ser ruim, cara? Não dá, mano. Eu tô super no hype desse. Esse é o meu maior hype. Comprar na pré-venda e é nóis. Muito bom. Vamos pro próximo aí, então. Quem quer falar aí? Neno ou Antônio? Ah, posso falar. Fala aí, fala Antônio. Aí, então, Antônio. Então manda. Bom, acabei de falar do Mega Man X9. Fiquei no hype hoje quando eu vi a notícia. Que é uma série que eu gosto muito, sempre joguei desde o começo. Desde o X1, gosto bastante. Eu nem sabia que ia ir tão longe assim essa série, cara. Eu acho que eu parei no X4, sei lá. Acho que foi o último que eu joguei. Então, eu fiquei sabendo essa semana que tá tendo um novo aí que tá pra ser lançado, que provavelmente vai ter o teaser no, na coleção que vai sair agora, na coletânea. Ah, maneiro. Maravilha. Mas vai ser 2D mesmo, classicão, né? Ainda não tem informações, mas provavelmente, né? Já que até o 11 eles voltaram pra base 2.5D. Ah, eu acho que se não fosse, eles iam dar outro nome, né? Sim, com certeza. Ele seria uma outra história diferente, assim como foi o Legends na época. Provavelmente seria diferente. Sim. Outro jogo que eu não estava no hype, mas me pegou e eu falei, mano, eu vou comprar essa porcaria esse ano mesmo, não tô nem aí. Vou fazer uns programas pra ganhar dinheiro a mais aí. É o Homem-Aranha, velho. Como eu me empolguei com aquele trailer na E3, velho. Putz grila, mano. A jogabilidade parece que tá muito boa. A história tá sendo bem contada ali no trailer. É um jogo que me chamou muita atenção, mano. O gráfico tá lindo. E querendo ou não, assim, eu lembro dos primeiros jogos do Homem-Aranha no Play 1. Eram jogos muito bons pra época. E que depois foram evoluindo. Só fico com receio, assim, deles cagarem uma parte, velho. Eu vejo que eles querem colocar o personagem Miles Morales agora no jogo. Que, mano, eu não sei por que colocar ele junto com o Peter Parker agora, velho. Eu acho que não seria o momento. Mas vamos esperar. É, eu não tava com hype nenhum nesse jogo aí. Mas depois do trailer eu falei, olha, acho que eu vou dar uma chance. Chamou atenção, não chamou? Chamou atenção. Ele parece que tá... Parece que tá muito tá bom. A batalha parece que tá bem fluida. Eu acho que eu vou dar uma chance pra ele. Eu achei que é bem parecido com o Batman, não é? Com o esquema do Batman. A parte da batalha lembra um pouco. Sim, o esquema de batalha ficou muito próximo do que era o Batman. O que é bom, né? Se eles fizerem tão bem quanto o Batman, já tá ótimo. Já entra em um jogo bom pra esse ano também. Ó, se for essa jogabilidade na parte da luta e eles deixarem a mobilidade na cidade, que nem aquele Homem-Aranha de PlayStation 2, que você tinha que realmente prender a teia nos prédios, sim, aí vai ser um jogo foda pra caramba, cara. Não prender a teia no ar, né? Isso, sem esse negócio de prender a teia no ar, que é terrível. Que é... Aquele jogo era irado, cara. E o último jogo... Assim, na verdade eu ia deixar até o Homem-Aranha por último, mas já tava na onda do PlayStation já. Mas é de Switch. Não é da linha principal, mas me interessa por tanta novidade que vai ter no jogo. É um Pokémon Let's Go. Pra sair por sinal, né? Sai até o final desse ano aí. Caramba. Apresentou bastante coisa legal, assim, durante a apresentação do jogo. Não esperava ainda o Pokémon pra esse ano. Esperava mais pro ano que vem, que na verdade a série principal vai ser anunciada no ano que vem mesmo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Esse Pokémon é mais pra chamar a atenção da galera que tava jogando Pokémon GO no celular, que vai ter conectividade com Pokémon GO. Então eu acho que é mais pra chamar a atenção pra quando vier o Pokémon da série principal, todo mundo que tá jogando esse Pokémon Let's Go se empolgar e já comprar esse outro também. É, eu tava ouvindo falar até que eles estão querendo um esquema pra você manter algumas coisas do que você jogar nesse pro próximo. É, então, o esquema é o seguinte, você que joga Pokémon GO no celular, você pode transferir seu Pokémon do celular pro seu videogame e do videogame pro seu celular, pelo que eu fiquei sabendo. Além de ter outras interatividades, tem o controle em forma de Pokébola, que você consegue colocar um Pokémon dentro e ele faz o som do Pokémon na Pokébola. Essas coisinhas assim, Nintendo, né, diferentes pra chamar atenção. Ah, legal. E você, o Neno? Ah, cara, os que vocês falaram aí são os que eu realmente tô no maior hype mesmo, né? Tô muito afim de jogar o Homem-Aranha novo e o Red Dead Redemption, os principais, assim. Mas nenhum deles, assim, eu fui atrás de algum conteúdo, não. Eu só teve um jogo que eu já caí na porra da pré-venda, que foi o Resident Evil 2, cara. Mano, janeirão tá chegando. Já tá aqui, cara. Já tá aqui comprado. Já tá aqui o e-mail aqui da PSN. Fundos foram adicionados à sua carteira. Obrigado pela sua compra. E tamo lá, né? Resident Evil 2 é o meu favorito. Espero que... E tá bonito, hein? Sombra de dúvida. É o que eu mais gosto da série. Foi o que eu mais gostei. Foi o primeiro que eu joguei, assim, tipo... Eu nem podia ter jogado, foi uma mudança de paradigma. Foi o primeiro jogo que eu joguei de PlayStation. Olha. Na minha vida. Que eu joguei. Foi. Naquela, né, experiência ali, anos 90, foi na locadora. Eu tinha acho que uns 7, 8 anos na época. E eu fui jogar e o dono da locadora falou: tem um jogo aqui de terror, muito bom, vocês têm que jogar esse jogo, não sei o quê. Aí eu, tipo, garoto sabido, né, falei: terror? Nem deve ser terror nada disso. Não deve ser terror de nada. Eu tava pensando, tipo, no Zombies Ate My Neighbor, sabe? Ou no... Não dormiu por 3 noites. É, calma que eu vou chegar nessa parte. Calma que eu vou chegar lá. Aí, pensando no Alien do Mega Drive, falei, nem deve ser nada disso. Bota aí esse jogo pra eu jogar. Aí, puta, velho. Primeiro que assim, quem nunca jogou Resident Evil, daqueles antigos, você não tá acostumado com aquela movimentação tanque, né, de... Como mexer o personagem naquele cenário. Então, assim, mano, eu morri ali no começo. E o jogo tava com o gore todo alto, cara. E, tipo, joguei o jogo por meia hora e eu não consegui sair daquele começo. Foda que, mano, eu era sábado, tinha assistido ali o meu sábado animado, assisti Fly, o Pequeno Guerreiro, o Mr. Bump ali no SBT. Falei, vou lá pra locadora agora jogar. Tava um dia super ensolarado, feliz. Tome Resident Evil. E eu fiquei com aquela imagem da Claire sendo devorada pelos zumbis o dia inteiro na minha cabeça. E eu não dormi aquela noite. Caraca. Por causa disso. Não dormi. Fui pra casa, joguei Sonic, joguei todo o jogo mais fofo que eu tinha. Quantos anos você tinha, cara, na época? Tentou esquecer de qualquer jeito. Não dormi aquela noite. Eu tinha acho que uns 8 anos, cara. Coitado 7, da criança. Anos. Eu não dormi. Não dormi mesmo. E o pior foi o seguinte, eu fiquei com essa porra na minha cabeça o final de semana todo, não voltei lá no domingo, não ousei, com medo de alguém estar jogando o jogo e olhar pra tela e ficar assustado de novo. Aí passou a semana, na semana seguinte eu fui lá de novo, eu falei, não posso ser vencido por um jogo, como é que tem um jogo que eu não consigo jogar ele? Não existe isso. Eu fui lá e joguei o jogo de novo, e aí ó, felizmente aprendi a controlar o personagem. E eu zerei o jogo na locadora mesmo, assim, naquela época. Eu joguei e jogava lá. Dia. E foi, tipo, eu lembro que o seu Manuel que trabalhava lá, ele liberava um memory card pra gente salvar. E aí a gente ia jogando e salvando ali. E eu zerei esse primeiro jogo lá. Isso era, tipo, gente boa mesmo, hein? Né? Era um cagaço. Eu lembro desse detalhe que ele liberava pra alguns jogos. E o Winning Eleven, que era japonês, né? Que tinha todos os nomes do jogador em japonês, ele editava a mão, assim, pra trocar. Nossa, tá tendo nome em português. Português. Isso, então, Então tinha o memory card quando você ia jogar o Winning Eleven, que já tava tudo em português, assim, era bem legal. Mas, tipo, foi uma experiência foda, cara. Tipo, eu não tinha o videogame, eu fiquei com um cagaço do jogo, eu joguei o jogo de dia, cara, com o sol batendo forte. Só um fiquei parênteses. Mega assustado. Não foi esse jogo que levou o Pedro a ser expulso da catequese. Não, com certeza não. Ele tem uma lembrança, assim, muito boa por isso no meu coração. E aí, quando falaram do remake lá atrás, eu já fiquei empolgado. E acompanhando a E3, veio aquele trailer. Eu até tava achando que era um jogo do The Walking Dead, até uma certa parte. Mas aí aparece o Leon e você fala, puta, que jogo foda, vai sair esse jogo mesmo, meu Deus. E aí eu já tá aqui comprado, cara. Então, eu tô com hype absurdo, absurdo, absurdo mesmo. Eu sou diferente, cara. Eu gosto do Resident 1, mano. Eu gosto do 1, mas o 2 foi assim, o que eu mais gostei da história foi o 2, velho. Eu gosto bastante do 1 também, mas o 2 eu acho que é o meu favorito. Acho não, certeza. Eu gosto do 1, tipo, aquele... Lembra que a versão que a gente pegou era japonesa, então nem, não era nem Resident Evil, era Biohazard. Aquela apresentação, Chris Redfield. Nossa, aquela... Barry Burton. Live action, é, né, era cara? Live action. Apresentação era bem legal, né? Rebecca Timbers. Que parecia até um filme pornô, aquele negócio. É, era mesmo. Eu jamais esquecerei do Chris falando don't go pro helicóptero, cara. Isso, tipo, é muito artificial, cara. E agora falta o Drica. Bom, meus jogos é o The Last of Us também. Tá na lista, não tem como não tá, né? Os meus jogos favoritos. Segundo lugar aqui, eu tenho um jogo que ninguém falou. Muito estranho isso. Acho que vocês... Nem não achei que ia comentar dele, porque... Nossa, será que eu esqueci? Que sabe? É que no episódio passado você falou que tava jogando The Witcher 3. Sim. Acho que você não deve ter gostado muito, né? Que você nem comentou dele nada dessa vez e você com certeza não terminou ele. Não, ainda não terminei ainda. Realmente Cyberpunk. Não. É o Cyberpunk 2077. Putz, cara! É que querendo ou não, o Cyberpunk não apresentou tanta coisa ainda, né? Foi só um videozinho. É, e como... O lançamento dele provavelmente vai ser pra próxima geração. É, vai ser em 2020, sei lá. É, tá junto com The Last of Us aí, né? Os dois provavelmente juntos aí. Mas eu acho que eles vão ser... Eles vão sair pras duas plataformas, viu? Eu acho que o The Last of Us vai sair pra Play 4 também. É, que nem saiu o 3, né? Vai sair pro Play 4 e pro Play 5. Pro Play... Sim. Play 3 Isso. E pro Play 4. E aí sai um remaster pro próximo. É, mas eu acho que não vai ser remaster dessa vez. Você vai poder comprar ou um ou outro, entendeu? Eles vão sair pros dois consoles mesmo. Será que eles vão fazer remaster igual a Nintendo fez com Zelda? É. Então eu não sei, cara, porque acho que sim. Como que sim, marketing, é melhor eles lançarem pro 4 e falar que não vai sair pro 5, né? Sim. Que nem eles fizeram com um no outro. Porque senão a galera nem compra pro 4, só compra pro 5. Espera comprar o 5 pra comprar, né? Sim. É, bom, eu vou esperar o 5. A não ser que o reza a lenda que a mesma mídia que você comprar possa servir nos dois consoles. Com a diferença de que você, por exemplo, colocaria ele no PlayStation 5 e aí ele baixaria algum patch específico para você jogar naquela máquina, entendeu? Mas a mídia mesmo serviria nos dois consoles. Se a Sony não fizer retrocompatibilidade no próximo, ela vai estar dando outro tiro no pé, velho. Ah, não, não, dessa vez ela faz. Ah, não, já. Não, já tá na hora de aprender. Pô, já duas vezes seguidas fazendo cagada. Ela não vacila, não. Não, porque era muito diferente, né, o videogame. Agora, como os dois vão ser baseados na mesma configuração, acho que não tem porquê. Bom, aí os dois jogos são de jogos que vai The Last of Us. Eu amei o primeiro, Cyberpunk. Eu amo a série The Witcher. Eu gosto dos três, principalmente do terceiro. E o outro jogo, teoricamente, é um jogo novo aí, mas que eu também achei que o Neno ia comentar. Até pelo jogo que ele jogou recentemente aí. Caramba, olha só. Que é o Bloodstained. Só que é a versão final mesmo dele. Então, ele eu não. Esse aí eu não vi muito dele, não. Vi algum gameplay, ele tá bem bonito. Tá bem bonito. É que eu tenho um hype, eu achei que você tinha um hype, porque como você jogou o Curse of the Moon, eu achei que você tinha pago no Kickstarter também, né? Não, eu... Que ele veio grátis pelo Kickstarter, quem fez. Não, ó, é, quem fez. O Curse of the Moon eu não comprei, né? Não participei do Kickstarter. Eu joguei a versão de um amigo meu. Né? Eu sabia que estava rolando, mas, tipo, não... Eu joguei a dele, tipo, adorei o jogo, né? E aí, tô esperando assim, mas não é mainstream pra mim, né? Mas tô ansioso, sim, pelo jogo. É, eu tô esperando aí já faz anos, né? Participei lá do Kickstarter, recebi. Tanto que se você for ver os jogos que eu andei jogando, foi o Ori, lá no Blood Forest, o Hollow Knight, todos os Metroidvania, porque eu tô no hype desse jogo aí. Eu falei, não, deixa eu rejogar alguns joguinhos, que aí eu aproveitei e joguei o Bloodstained também, o novo que saiu. Então é um jogo que eu tenho hype total por causa do Koji Garashi, né? Uhum. E a Michiru Yomani, que é a compositora aí. Só que... Uma coisa que eu achei que também alguém fosse falar e ninguém falou nada, ficou por isso mesmo, o Kingdom Hearts. Olha, eu até gosto de Kingdom Hearts, mas eu não sou tão fã assim da série, não. Ninguém? Tá todo mundo meio... Eu gosto do jogo, é legal sim, mas pra mim, se eu conseguir jogar, joguei, se eu não conseguir, paciência, logo depois. É, tem tantos Kingdom Hearts que eu desisti da série, praticamente. Um dia eu vou voltar a jogar. Eu acho complicado só de entender a história, né? Mas eu desisti. O primeiro eu gostei muito, os outros aí eu acabei não jogando, porque saiu um monte antes do 2, aí eu falei, não, desisti da série. Mas um dia eu volto. Bom, acho que isso completa aí os hypes. Sharpen your fangs! It's not the end! Vamos falar dos jogos da rodada. Dessa vez, a gente vai falar do Double Dragon e o Shinobi. Todos mais curtos do que eu lembrava na época. Principalmente Double Dragon. É muito curto, né, esses jogos. Nossa. Né? Nossa, Double Dragon é minúsculo. Acho que entendo porque que eu jogava tanto. Nossa, ele. Nem se fala. Bom, alguém quer contar a historinha aí do Double Dragon? Enciclopédia? Bom, vamos lá. Double Dragon é um beat'em up, né? Lançado para arcade em 1987 pela Tecnos, no Japão. E ele obteve seu port para Master System em 1988. Assim como para a concorrente Nintendo e Nintendinho, né, que também teve port para o Game Boy depois em 1990. Detalhe é que o port para Master System, ao contrário do port para Nintendo, tem o modo dois jogadores, que na minha opinião faz toda a diferença, né, já que... Faz, com né? certeza. Que o NES não tinha. Não, diferença absurda, né? E a quantidade de inimigos na tela também, né? O NES só podia também. Dois por vez. E o Master tinha três. E no Master System tinha uma melhor qualidade gráfica, né? Principalmente dos personagens, porque eles tinham os sprites dele, tinha uma profundidade melhorada, né? Com sombreamento. Mais próximo do que era a versão do arcade. Do arcade, é. Embora, né, mesmo com essa qualidade, ele ainda estava muito distante do fliperama, lógico, pelas dificuldades do equipamento. Sim. E o do Master System tinha um problema que ele ficava piscando muito na tela, né? É, flicava bastante, mano. É, principalmente quando você jogava de dois. Na real, na época, isso não te incomodava. Não, não. Mas você sentiu jogando agora? Eu não senti nada. Eu senti. Eu não sei, porque eu não lembrava disso. De ser um negócio que eu falo, nossa, não dá pra jogar esse jogo e ficar piscando. Não lembro disso. Nossa, eu joguei que eu nem percebi. É, eu também não percebi muito hoje em dia, não. E duas sequências foram lançadas nos arcades, né? Por Double Dragon 2 The Revenge. Em 1988, Double Dragon 3 de Rosetta Stone, em 1990. É uma bosta esse jogo. Ambos lançados para NES. É. Um quarto jogo foi lançado exclusivamente para Super Nintendo. Super Nintendo. Em 1992, chamado Super Double Dragon. E esse foi o último jogo da série lançado pelo time original mesmo, da Tecmo. Aí, um novo jogo da série chamado Double Dragon 4 foi lançado em 2017 para PlayStation 4. Esse eu nem sabia, cara. Nossa! Double Dragon 4? É, lançado para PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, inclusive. Oi? Caraca, esse não é aquele que é o Neon, não, né? Não. Não. O Neon são bem legais, eu tenho pra PC. É, que se passa logo depois de Double Dragon 2 e que conta com uma arte gráfica no estilo 8-bit. O jogo foi desenvolvido pela Arc System Works, contando com os criadores do jogo original, como o produtor Takaomi Kaneko e o diretor Yoshihisa Kishimoto, e o criador de personagens Koji Ogata, o compositor Kazunaka Yamane e o programador Kei Oyama. Então, quer dizer, se tá com toda essa equipe da época da Tecmos, né, acho que vale a pena. Tô procurando aqui já. E uma curiosidade é que foi lançada uma série de quadrinhos da Marvel em 1991, baseadas no jogo Double Dragon. Um desenho animado com duas temporadas, contendo 26 episódios, de 1993 até 1995, e um filme lançado em 1993. Bom e velho Mark da Cascos. Não comenta do filme não. Zoado, não lembro nem falar. Não comenta do filme não, por favor. Uma cadaria, cara, do Mark da Cascos. É divertido. Mark da Cascos era o jogador de capoeira. Então aí, olha. Um detalhe bom do filme, cara, é que tem um jogo do Double Dragon baseado no filme, que é muito bom. Um jogo de luta. Não, tem dois de luta. Tem um baseado no filme e outro só no nos personagens originais. Não, mas esse do filme é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Um jogo de luta muito bom. Tem uns gráficos bem maneiros. Eu não cheguei a jogar, mas ele parece ser bem decente, pelo que eu vi. Ele tem as cenas do filme assim, né? Tipo, mas o jogo em si é bem legal de se jogar. Vale a pena bastante. Mas é isso, né, cara? É uma série muito famosa, né? Tipo assim, Double Dragon é o jogo que definiu o que é o beat'em up, né? Mas eu acho que só fez sucesso mesmo, só o primeiro jogo, né, cara? Sim. Os demais foram encheção de linguiça. É, o primeiro fez bastante. É pra ganhar dinheiro. O Pi falou do terceiro jogo, eu joguei esse terceiro jogo, cara, e, nossa, ele é bem chato, assim, de se jogar. Chato mesmo, assim. Eu joguei o de Super Nintendo. Até que era bom, tinha uma jogabilidade legal, mas não era tão empolgante de se jogar. Na época onde você tinha acesso a Final Fight, cara, você não ia querer jogar Double Dragon. Sim, exatamente. Tinha Final Fight. Tinha outros jogos na época que já estavam anos luz à frente já. E eles não se modernizavam, né? Exatamente. E engraçado é que a história, né, do Double Dragon é aquela velha historinha, né? Os irmãos, né, que era o Billy e o Jimmy Lee, no fliperama eles vinham como Spike e Hammer, que enfrentavam uma gangue chamada Guerreiros Negros. Sentiu um racismo aí. E o seu líder, Billy McKay, que sequestrou... que sequestrou a namorada do Billy, né? Pra variar, né? Aquela história clichê de sempre, né? Que a namorada foi sequestrada. Sempre. E ele sequestrou essas meninas pra conseguir os conhecimentos de Kung Fu, né? Das artes marciais dos irmãos. Sim, porque a menina que ia trazer tudo o conhecimento. Não, como chantagem, entendeu? Chantagear. Eles queriam que eles viessem pra eles pegarem deles, né? Que eles viessem recuperar a menina, e aí sim. Porque eles eram donos de um dojo de artes marciais, que inclusive essa menina era uma das alunas de lá. E aí, eles têm que ir atrás dessa menina, né? Pra pegar esses caras. Através de favelas, do bairro industrial, de um parque mortal e a base inimiga, cheia de armadilhas, que eles enfrentavam grande variedade de inimigos, né, com as suas habilidades de artes marciais. E o interessante disso aí é que no final do NES é diferente, né? Exatamente porque no NES não tem uma versão de dois players. Não tem multiplayer. É, então no final do NES, o Jimmy, que é o irmão, né, do Billy, é, na verdade, o líder da gangue, Guerreiros Negros. E ele ordena o sequestro da menina. E aí você fica sabendo disso no final. E aí você tem que enfrentar ele. Que plot twist, hein? Plot não twist. É? Já no Master System, os dois se enfrentam. Aí você enfrenta o seu amiguinho pra ver quem é que fica com a menininha no final. Que é bizarro, né? E no final rola um beijinho, né? Lembra? Sim, tem um beijinho. E outra curiosidade é que os personagens não tinham nomes em suas versões originais no Japão. Né? Esses nomes Hammer e Spike foram dados pela Taito pra colocar no gabinete do fliperama e nos folhetos promocionais, tá ligado? Olha só. Era só Player 1 e Player 2. Porque quando eles foram produzidos no exterior, pra sair, eles colocaram esses nomes. E os nomes Billy e Jimmy Lee foram dados na versão de Nintendinho. E só foram introduzidos no arcade no Double Dragon 3. O nome Billy Lee foi inspirado numa combinação do último nome do Bruce Lee, né? E com o nome do seu personagem, Billy Low, do filme Jogo da Morte. E o nome do seu irmão, Jimmy, foi inspirado no guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page. Grande inspiração, Jimmy Page, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, da melhor banda de todos os tempos, né? Vale a curiosidade. Olha aí. Aí sim. Vale lembrar também que no Master a gente tinha Continuo Infinito. E no NES não? É. Sim. Só que no Master tinha Continuo Infinito só até a última fase, não era? Só até a última fase. Se você morresse na última fase, tinha que começar tudo de novo. Ah, sim. Ah, é. Ah, mas aí você conseguia fazer aqueles negócios de ficar pulando lá, que nem um retardado dando as voadoras, pra ganhar Continuo Infinito. Ah, isso aí eu não lembro, não. É, tipo, no final lá, só ficar dando voadora que volta os Continuo Infinito. Como assim, você não lembra, cara? Era o macete principal do jogo, velho, você não lembra? É. Putz grila, mano. Não lembro, porra. Era uma das poucas... Era uma coisa que tinha mais na minha cabeça, era isso. Porque era um saco ficar dando voadora lá. E o gameplay? Alguém quer falar do gameplay dele? Ah, o gameplay era bem simples. Ele mudou um pouquinho da versão do arcade. Que no arcade tinha três botões, um pra socar, um pra chutar e um pra pular. Então no Master tiveram que adaptar, né? Tiveram que você aperta os dois botões lá pro cara dar tipo a voadora lá pra onde você quer. Cagada. E a versão do Master também, tipo, ela era meio bugadinha, né? Tipo, a questão de colisão dos personagens, ela não era, tipo, muito boa. Não mesmo. O personagem na sua frente, você dava soco às vezes e passava direto, mano. Que raiva. Nossa, tipo, não acontecia nada. Você não acertava, o cara não te acertava, você ficava que nem uns doentes lá. Aí o cara te dava um soco, você caía. Falava, caralho, velho, filho da puta. É, eu acho que era por causa desse negócio que você andava pra cima e pra baixo também. Sim. E aí o cara dava uma andadinha pra baixo e dava o soco que você tomava, né? Você ficava socando que nem um louco achando que você tava no mesmo nível. E não tava. É, aí o cara dava uma descidinha, te dava um soco e você caía, você... Filha da puta. Essa parte é bem ruim, essa parte do NES foi bem superior do Master System. Foi. Aí, tipo, no arcade também, né, tinha os esquemas de... Se agarrava o adversário, conseguia dar ajoelhada e não sei o que. E no NES também não ficou tão bom, no Master ficou ainda pior. É, acho que era mais isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar da jogabilidade? Basicamente é isso. É, você começava com 3 vidas. Uhum. Ah, tinha também os itens que você encontrava na fase. É, né? Tinha vários barril, itens. É, a caixa de madeira, pedra, taco de beisebol, chicote, faca. Tinha até dinamite, né? É verdade. Aí tinha uns chefezinhos, né? Sempre no final de cada fase pra você enfrentar. Que mudava a musiquinha. Tinha a música de abertura. Sensacional aquela música. A música da segunda fase era bem animada também, era bem legal. No final, né, que tocava a música da abertura de novo, quando você tava enfrentando o chefão lá. É, verdade. Ficava bem legal. A música do chefão tinha um piano bem, bem rápido, assim, que fazia a adrenalina subir, que era legal também. Eu acho que esse aí é o Double Dragon. Tem alguma história interessante aí que vocês têm com esse jogo? Não. Olha, só que eu lembro que quando era pequeno, todo mundo ia em casa pra jogar. É, eu lembro que eu ia bastante na casa do Tuco, a gente jogava bastante esse jogo. Eu não sei se ele tinha, ou se era quando ele alugava, que a gente ficava jogando, mas sei que é um dos jogos que eu lembro, assim, de jogar bastante, ter jogado bastante. É, eu joguei bastante, eu gosto muito, uma memória afetiva enorme com ele, porque foi o primeiro jogo de Master System que eu joguei. Eu jogava na casa do Ricardo, eu ia lá na casa dele, ele só tinha esse na época. Esse e os da memória, né, então a gente jogava muito Double Dragon. Foi o primeiro jogo que eu terminei na minha vida, inclusive, também. Porque... Era um jogo muito difícil de terminar. Né? Tipo, a primeira vez que você joga, você termina, né? Então... Se você souber o truque do Continuo Infinito, né? É, o esqueminha lá da última fase. E como foi o primeiro jogo de Master System que eu joguei, e os jogos de Atari não tinham fim, então foi o primeiro jogo que eu terminei. Tinha um encerramento, né? É, e saiu uma versão, né, do Dragon Ball Atari depois, posteriormente. Vocês chegaram a ver? Eu assisti saiu um vídeo, o meu, é muito tosco. Não. Uma versão do Double Dragon pra Atari depois. Meu Deus do céu. Nossa. Sangrar os olhos. Cara. Eu não vi isso, não. Até que pra um Atari? Até que pra um Atari? Bonitinho, cara. Depois eu dou uma pesquisada aí. Não. Passa longe. Se você quer dar boas gargalhadas, procure aí. Gameplay Double Dragon Atari, cara. Eu vou ter que procurar. É divertido. Ah, é? Dá uma olhada. Tinha final, teve final, cara. Caraca. Você teve até Superman, entre aspas, pra Atari? Nossa senhora, esse é outra pérola, cara. É louco. Bom, vamos pro próximo jogo da rodada? Vamos falar de Shinobi aí. Vamos. Bora. Vamos. Grande clássico da vamos. SEGA. Vai, Enciclopédia, manda aí pra gente. Mais irado. Difícil, mas muito bom. Difícil esse jogo? Imagina, quase nada. Pra época era um terror, velho. Facinho. Pra época. Hoje em dia, então, ele é impossível, né? Porque tomar o cu hoje em dia é mais difícil ainda esses jogos. É verdade. Sim, quebrava controle esse jogo. A gente tá mal acostumado, né? O Pi deve ter quebrado uns 3. Porra. Acho que na época ele não fazia isso porque não tinha dinheiro pra repor. Né? Nossa, cara, eu só terminei dessa vez que eu joguei porque eu fiquei usando aqueles state save lá, porque senão, cê é louco. Bom, Pi, quer contar a história aí do Shinobi pra gente? Vamos lá. Shinobi é um jogo de ação produzido pela SEGA e lançado para arcade em 1987. A versão de console saiu para Master System em junho de 1988. Algumas mecânicas foram alteradas, né, nesse port para 8-bits. Sim. Como o 1-hit kill, que foi retirado, dando lugar para uma barra de vida, que dá ao jogador a chance de levar alguns golpes antes de morrer. Foi muito bom. É, porque, pelo amor de Deus, né? Então, é justamente por isso, mano. Que engraçado isso. Eu achei esse jogo tão mais fácil do que eu esperava que ele fosse. Sério mesmo? Não, cara. Sério, ó, de todos os jogos da rodada que a gente trouxe aqui, eu acho que ele foi um dos únicos que eu consegui terminar mesmo, além do Phantasy Star. Tipo, eu achei ele tão de boa, porque eu joguei o arcade dele, lembro de ter jogado o arcade dele num fliperama mesmo. E, tipo, desses bufês de aniversário infantil, assim. Uhum. E achei o jogo mega difícil, né? Falei, nossa, que jogo difícil pra caramba. E aí a gente foi jogar essa versão agora do Master e eu tava com aquela lembrança daquele jogo do arcade na cabeça e eu achei ele tão de boa. Se você falar dos chefes, então, tem chefe da penúltima fase que é mais fácil que de fases anteriores. Eu achei bem fácil. O da penúltima fase, qual que era? O Samurai? Isso, que é o Lobster. Nossa. Ah, não, ele é fácil mesmo. Que ele, é só você esperar ele abaixar a espada e você mata ele, cara. Ele é ridículo. Ele é tipo, você fala, caralho, olha essa armadura, vai ser foda. Eu passei por aquele antes pra pegar isso agora? Mas e o último chefão, velho? Não, ó, o último chefão, ele dá trabalho, é ali que você vai morrer. Mas a partir do momento que você pegou o macetezinho dele, nossa, fica bem o último chefão, cara. É muito foda. Então, velho, mas até pegar, porque ele tem várias transformações diferentes. Quatro formas. Cara. Tipo, até você pegar a manha deles, você jogou o jogo inteiro. Mas eu cheguei na primeira, na última fase, na primeira tentativa que eu fiz, cara. Tá de sacanagem. Sim, eu não tive, cara, sério, ó, a última fase, eu achei ela muito treta de você passar ela, a penúltima também é um pouco difícil, tem aqueles buracos lá e os caras ficam te esperando pra te derrubar lá, mas... Porra, e aqueles Wolverine, velho, que você não sabe de onde vem, você tem que decorar a fase pra passar, velho, porque aqueles Wolverine vêm na selva, fica dando aquelas voadoras, assim, que vem girando, assim, tipo, mano, aquilo lá você morre, tipo, você chega, você morre, porque, tipo, você não sabe que vai ter eles... Então na hora que você chega, você morre, aí você volta, aí você tem que jogar de novo, aí você sabe, ah, tem um aqui. Aí você anda tipo, até o meio da fase, aí vem outro. Aí você morre de novo, aí você fala, ah, tem outro aqui. Aí você tem que ir, tipo, mano, é maior jogo de decoreba. É, sabe, cara, não, decorando, mas não senti tanta dificuldade não, cara. Esse eu achei de boa. Caramba. Mas você jogou sem save state, sem nada? Sem save state. Pra ter experiência mesmo, cara. Não sei, acho que tava de bom humor, alguma coisa assim. Uma outra diferença, já que eles deram essa facilidade de você poder ter uma barra de energia, na versão de 8-bit, quando o inimigo encosta em você, você também toma dano, né? Porque na versão de arcade, sim, não. Você tinha que levar o golpe dele, né, pra morrer. É, eu achei ele de boa. A única coisa que me desagradou nesse jogo é o fato do ninja não usar uma máscara. É bizarro, né? Não faz sentido nenhum. Isso me desagradou bastante, porque aparece ele de máscara o tempo todo, mas no gameplay ele tá sem máscara. Eu não entendi isso também. Muito esquisito. Na época eu nem percebi, eu nem lembro de ter percebido, mas agora que eu joguei eu falei, nossa, que porra é essa? Nossa, foi a primeira coisa. Na hora eu falei, ué, mas por que ele tá sem máscara, esse cara, velho? Que esquisito isso. É, não dá certo. Ninja sem máscara é uma parada que ele perde o respeito, perde o carisma. É verdade. Pra mim não dá, fica uma coisa estranha. Eu lembro do Sub-Zero do Mortal Kombat sem máscara, de suspensório, não era a mesma coisa. É, depois que eu assisti Naruto eu já não acho mais tanto isso. Pode ser por isso que eu não curto Naruto, né, cara? Ninguém usa máscara e fica meio... Praticamente ninguém, né? É. Mas eu achei ele bem de boa, hein, cara? Eu achei mais fácil do que eu achei que seria. Assim, tipo, ele não é tranquilo realmente, mas eu achei ele um jogo até que ok por um 8-bits, assim. Cara, é engraçado. Nossa, ele é referência de jogo difícil pra mim. É, pra mim também. Tá entre os jogos mais difíceis. É, chega, tipo, pra mim as referências são Ninja Gaiden, esse, e a série Souls, claro. Contra. Nossa, Contra, nossa. R-Type, nossa. Me lembra de Contra. Nossa, R-Type, velho, caraca. Tava comparando ele diretamente com o Shadow Dancer, entendeu? Acho que por isso ele deu essa aliviada. Nossa. Que eu acho ele mais parecido com o Shadow Dancer do que o Revenge of Shinobi em si. Que é um jogo que eu adoro, né, tipo... Gosto bem mais dele do que desse Shinobi mesmo. Mas acho que eu tava comparando ele com o Shadow Dancer. E acho que pelo fato de ter a barra de vida, eu acho que deu uma facilitada boa. Pô, e o Shadow Dancer, vocês lembram disso? Você terminava ele, aí aparecia assim, Shadow Dancer 2. Aí você jogava ele até o fim, terminava, aí aparecia Shadow Dancer 3. Nossa. E detalhe que não tinha negócio pra salvar, não tinha essa porra. Você, pra terminar, você tinha que ir jogar o jogo inteiro mesmo, sem desligar o videogame. Na marra. Na marra. Mas aí tinha aquela facilidade, porque você terminou um, você já sabe as manhas dos lugares, né? Aí tipo, só dificulta com mais inimigos pra matar e tal, não sei o que. Bom, mas voltando aqui pro Shinobi. Outra diferença da mecânica é o papel dos reféns no jogo, né? Que na versão caseira é opcional salvá-los. Uhum. Contudo, resgatá-los é necessário para melhorar as armas e a barra de energia do ninja, né? E certo tipo de reféns também te garante acesso à fase bônus no final, que te dá o direito a usar aquele especial, né? E o ninjutsu. É, e te dá mais pontos também, que te dá vida, né? Eu acho que essa é a parte do jogo onde mais se sobressai a qualidade gráfica dele, né? Essa parte do bônus dos ninjins e tudo mais. Acho que os detalhes dos personagens desenhados ali é bem maneiro, assim. Principalmente quando o ninja chega perto mesmo, ele é muito bem desenhado, cara. Eu acho verdade. O gráfico do jogo é muito maneiro. Mas aquela fase de bônus também é muito difícil, né, cara? Caraca, velho. Eu acho que só de ter um especial, esse jogo já se supera bastante, que não era nada comum, né, esse tipo de coisa. Sim. Normalmente os jogos quase não tinha coisa, né? Ele tem uma variedade de armas, né? Coisa pra você fazer e ainda tem especial. É bem impressionante pra época. Apesar de ser mó difícil, né? Pra você passar naquele bônus pra você ganhar um especial, né? Sim. Mas beleza. Ah, as diversas armas que você trocava durante o jogo. O Nunchaku é bem maneirinho e tal. A bombinha que você pode jogar. É bem, eu acho bem maneiro essa troca de armas, assim. Eu acho bem legal isso no jogo. É bem legal. Sim, tem variedade. É o que faz o jogo não ficar a mesmice, né? Não enjoa. Né? Um detalhe chato é a questão da trilha sonora, né, cara? Que só tem uma música, o jogo inteiro, praticamente. Gostosa a música. Bem zen. Ó, tem três músicas o jogo todo. Sim. Uma para as fases, né? Uma para a fase bônus e outra para o chefão. Eu acho que nem a abertura não tem música, né? É silenciosa. É só isso, cara. A abertura é silêncio, cara. Não lembro. Realmente, esse jogo de trilha sonora deixa muito... Tá louco. Quando eu cheguei na segunda fase, eu falei, beleza, já posso colocar os fones de ouvido. Não tem mais nada de novo. Né? E o jogo, ele conta a história do ninja Joe Musashi, de uma família de ninjas que passam suas habilidades, né, de pai pra filho. E você tem a missão de resgatar os filhos dos líderes das principais nações do mundo que foram raptados. Detalhe que essa história que eu tô contando aqui é a história do Master System, tá? Que é um pouco diferente da versão arcade. E são mantidos como refém pelo Círculo dos Cinco, uma organização terrorista e criminosa chefiada pelos 5 ninjas mais perversos, cujos poderes são tão fortes quanto os seus. O gameplay é um jogo de ação de perspectiva lateral, que você começa contando com 3 vidas, e a cada 100 mil pontos, você ganha uma vida extra. O jogo é desenrolado em 5 fases. Tem um mapinha, né? Um detalhe bacana, assim. Tem a fotinho do chefão. É, você recebe tipo um briefing, né? No começo de cada fase, né? São 5 fases, a primeira fase se divide em 3 partes e as fases seguintes se dividem em 4 partes. No começo de cada missão a gente recebe essa ficha, né, que vem tipo um briefing, que vem a localização de onde está o chefão, a foto desse líder que você vai enfrentar no final, na última parte da fase. E no final de cada uma dessa parte tem essa fase bônus, se você pegou o refém correspondente, né? Que é tipo o bônus, vocês lembram? É tipo um stand de tiro, assim, que os ninjinha verde fica passando. Pulando das pontes, assim, de uma ponte pra outra. É, e aí você tem que matar eles antes deles chegarem em vocês. Se eles chegarem em vocês, você perdeu e já era. E se você conseguir matá-los até que terminar o bônus, você vai ganhar 500 pontos por cada ninja verde que você matou. E vai ganhar uma magia ninja, né? O ninjitsu. Se você terminar, e se você matar o ninjinha azul, você ganha uma extra. Que der rapidinho. Muito bom. E aí você pode guardar 4 magias por vez. Então, tipo, quando você chega no 4, você tem que usar pra liberar mais espaço pra pegar mais. E pra ativar essa magia, tipo, vocês lembram disso também? Você não podia usar logo no começo. Você tinha que matar pelo menos 10 inimigos, aí ativava a magia ninja, aí você podia. Não, se você tivesse que carregar, era meio embaçado isso. Isso é um pouco embaçado mesmo. É. E aí tinha a magia paralisante, que paralisava todos os inimigos da tela, a magia invencível, que te dava uma invencibilidade temporária, a magia das 8 mãos, que criava 8 sósias do ninja, que matavam todos os inimigos da tela, a magia do esquilo voador, que te permitia voar por um curto período de tempo, a magia do raio, que eliminava todos os inimigos da tela, e a magia do furacão, que criava um redemoinho em volta de Musashi, matando os inimigos próximos. Era coisa pra caramba, né, mano? Vários especiais. É, jogão. Não é, cara? Excelente game. Tem o detalhe do Homem-Aranha, né, também. Ei, nesse Homem-Aranha? Jogo. Homem-Aranha? Ah, tem, verdade. Tem Homem-Aranha. Tinha. Tem um inimigo que é igual ao Homem-Aranha, os cornos do Homem-Aranha. Igual ao Homem-Aranha. Aliás, isso é uma peculiaridade dessa série da SEGA, né, cara? Porque tem nesse jogo, tinha no Revenge of Shinobi, o Homem-Aranha e o Batman. Entendeu? E você lutava. E nesse tem o Homem-Aranha e o Wolverine. Pois é, então, justamente. Os caras colocavam lá, não tá nem aí, né, cara? Colocavam os direitos jogo. Autorais do mundo. Foda-se, licença. É, putz, cara. Mas era maneiro. Esse jogo é muito bom. Mano, essa série é muito maneira, cara. Eu gostava daquele do Sega Saturn, que era com live action, assim, as cutscenes. Vocês já chegaram a jogar esse jogo? Cara, acho que eu não joguei, não. Não, não joguei esse jogo, não, velho. É Shinobi Legends. Do Sega Saturn. Ele era estilo Mortal Kombat, assim, captura de movimentos. E aí tinha aqueles filminhos. Tem outro nome pra esses filmes que rolam no CD, eu esqueci. Mas era aqueles filminhos de live action mesmo. Eu me amarrava nisso. Parecia Power Rangers, sabe? Era bem legal. Que da hora, eu não joguei esse, só perdi. Ah, também passei. Vocês assustaram com aqueles mergulhadores da segunda fase? Mano, como eu tomava susto e morria. Ah, putz. Não. Eu morria mais pelo susto do que pela dificuldade deles. Porque eles apareciam do nada pulando da água. Você fala, puta que pariu. Acho que os primeiros, talvez. Nossa, que ódio que eu tive. E os Wolverines, né? Os Wolverines da quinta fase. Nossa, cara. Eles enchem o saco. E o último chefão. Pra mim, essas foram as dificuldades. É, o último chefão, as graças. Eu fiquei mais surpreso com o helicóptero que tem uma hélice na frente dele, cara. Isso é que eu não entendi o porquê. É estranho. Eu sei que na época eu só conseguia terminar esse jogo usando o cheat lá de seleção de fase, né? Que aí você vai pra fase que você parou, aí beleza. Ficava mais prático. A gente pastou mesmo pra terminar, eu e o Ricardo, lembro disso. E uma das decepções desse jogo é quando você termina, né? Nossa senhora! Final bosta. Nossa, tomar no cu, velho. Pensa no ódio consumindo a pessoa, né? É. Parabéns, os caras são uns boçais, velho. Não é? Mano, é foda porque Não dá nem pra você chamar uma pessoa pra você dizer que terminou o jogo, sabe? Tem alguém ali no outro cômodo, aí você fala, caralho, zerei o Shinobi. Aí a pessoa vem ver, tipo, ah, mó mentira, ó a tela de abertura aí. Não dá tempo de nada. Olha o game over, né? A tela de game over aí. É, porque, não, se os caras colocassem assim um The End, tava menos... Tá ótimo. The End, beleza, ó. Aí você bate a palma, fala, parabéns, terminei. Ah, não, cara, os caras põem game over, velho. Fala, você perdeu. Sai fora, seu trouxa. Ah, e automaticamente, você matou o chefe final, game over. Game tela over. De abertura. Tela de apresentação, tá. Sem musiquinha, né? Porque não tinha. Tá. Praticamente, se você nem tivesse jogado, cara. Nossa, isso foi bem... Podia ter colocado não uma é, arte, cara. Assim, do ninja ali, qualquer coisa. Na qualquer coisa, cara. Escrever um textinho. Gastaram muito no jogo e esqueceram do final. Não, mano. Mas, pô, é um jogo difícil. É um jogo que você merece algo, tá ligado? Você merece o cara beijando uma menininha, sei lá. Qualquer coisa, mano. Pissotara. O Pi hoje tá dos beijos, né? Né? Hoje ele está romântico. É o Fly Ninja, os Wolverines, que fala que é o nome deles. Voam pela fase e pousam perto do seu personagem. Te mato. Eu achei maneirinho aquele ninja que corria com as espadas cruzadas, assim, na mão em cima. Assim. Uh-huh. Tem que matar ele no joelho e tal. Maneiro. E o Frogman é os caras que pulam da água. Nossa, eu odeio eles. Me assustaram pra caramba. Mas esse jogo é muito bom. Pra mim também tá na minha lista de melhores do Master System. Ainda bem que a gente jogou. Excelente, né? Muito bom. É. Chefões todos eram o Keno, que era aquele que soltava as nuvenzinhas, né? Que ele praticamente não se mexia. O helicóptero se chamava Black Turtle. Olha aí. Um nome esquisito por um helicóptero, né? Mas ok. Aí tinha o Mandara, que é aquele chefão da terceira fase, que primeiro você tinha que derrotar aqueles clones, né? Bem rápido, pra eles não te empurrarem lá no raio. Depois ficava aquela cabeça, assim, subindo e descendo na tela. Que era muito treta, que se você não tivesse com o seu tirozinho upado... Melhorzinho, você... mais rápido, é. Era bem difícil passar essa parte. Aí o Lobster, que a gente falou aqui, que era o chefão mais ridículo de todos os chefões ridículos. Que era o samuraizinho. E o chefão final é o Masked Ninja, ninja mascarado. Que muda de... Nossa, que treta que é esse. O maldito de todos. Né? Acho que com isso a gente encerra o Shinobi, né? Beleza. Bom, galera, como já estamos com quase 2 horas de gravação, infelizmente vamos ter que passar Underboy em Monster Land para o próximo episódio. You lose! Lembrando aí, né, galera, não deixem de nos seguir no Instagram, né, no @sogamers, no Facebook como sogamers também, e principalmente entra lá no nosso site, o sogamers.com.br, para você conferir esses jogos da rodada e deixar lá o seu comentário sobre o jogo, qual foi sua experiência, o que é que você achou, beleza? Aquele abraço e até a próxima. Até. Falou, até mais. Valeu, falou.